No mundo inferior, os demônios veem apenas fogo e enxofre, a não existência de suas próprias almas. Os humanos veem outras coisas. O céu sabe quem você é. Aceite a sombra em si mesmo. Se você quer algo, dê. Tenha cuidado para não afugentar um anjo de sua porta. Morais simplistas, talvez. Mas o senhor daquele domínio abissal não as vê. No espaço, alguém sente a ressonância deste saber. No espaço, algo passa como um raio em direção a esse mundo inferior. Sua percepção o alerta sobre uma poderosa concentração de energia emanando de lá. Uma energia familiar. Um velho conhecido. Algo está acontecendo na Terra. Mephisto, o que você está aprontando? Ele rasga a fina borda do cosmo rumo ao seu destino. Como seria tal estrada? Além do espaço, além da alegria, conceitos fogem ao entendimento humano. Mesmo assim, este reino intocável e paradoxal é o ar que Norrin Red respira. É a onda imaterial que sua prancha platinada desliza. É entre estrelas inefáveis que o surfista prateado silencia a angústia de sua existência. Os Escapistas. Sempre adorada pelos poetas e solitários, a noite surge como um breve encanto, um feitiço destinado ao fim. Ela é como os sonhos. Através de suas ondas negras e infinitas, as esperanças e anseios se perdem entre o cintilar das estrelas e seus mistérios. No entanto, a noite não passa de uma pequenina janela que se abre para um enorme oceano, onde a escuridão interminável envolve tudo que existe. Além dessa janela, reside a verdadeira essência da palavra imensidão. Lá fora, no espaço, estão todas as respostas aos enigmas do universo. É por isso que, ao olharmos para a noite, todos os problemas se tornam pequenos. Todo o resto parece insignificante, sem sentido. Ao pôr do sol, olhe para o céu e procure o brilho mais distante. Imagine-se então como alguém capaz de suportar o frio do espaço e navegar entre os asteroides. Imagine-se como alguém dotado da mais pura das almas e desprovido das falsidades e crueldades humanas. Imagine-se como alguém cujo futuro se encontra entre as estrelas, mas está condenado pelo destino a passar o resto dos seus dias aprisionado num mundo primitivo e repleto de intolerância. Imagine-se como esse alguém e você será o surfista prateado. No programa de hoje, passaremos a próxima hora refazendo a peregrinação de Norrin Red, dizendo lá a Terra, suas aventuras, suas reflexões, suas angústias. Discutiremos os bastidores da criação desse personagem e como ou por que ele se tornou um marco divisivo na relação Stan Lee e Jack Kirby. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E para escrever essa biografia não autorizada do Sentinela das Estrelas, hoje eu tenho o prazer de receber dois ex-arautos do Galactus. Direto de Belo Horizonte, o Senhor do Fogo, Mauro Elovitch. Boa noite, pessoal. Muito legal a gente vir aqui falar sobre um quadrinho que é tão vanguardista que já tinha um protagonista emo antes mesmo de existir o emo. E de uma rocha estelar chamada Vinhedo, ele afia seu machado cósmico do amor, Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso. De agora em diante, você está preso com nós três e há uma barreira invisível lhe impedindo de não ouvir esse podcast. Divirtam-se com essa cena. A origem do surfista prateado. Quando ingressou no mundo dos quadrinhos aos 19 anos de idade, a ideia de Stanley Martin Lieber era resguardar seu nome com um nome artístico, Stan Lee. Ele tinha a ambição de usar seu nome verdadeiro na condição de romancista ou qualquer tipo de escrita mais respeitosa, mais digna que as histórias em quadrinhos. A verdade é que, felizmente, esse dia nunca chegou e não sabia o indigno Stan Lee que um mix de falta de opções e uma notável perseverança mudaria para sempre a forma como consumimos o entretenimento, como vivemos o entretenimento. Mal sabia ele que o conjunto de sua obra, como um dos patronos do universo Marvel, lhe renderia a maior comenda individual conferida a um artista em nome do povo norte-americano, a National Medal of Arts, ou em português, a Medalha Nacional das Artes, uma honraria e um título criado pelo Congresso dos Estados Unidos em 84. Com o fim de premiar artistas e patronos das artes. O Stan Lee ganhou essa medalha em 2008. Anualmente, os premiados são selecionados pelo National Endowment for the Arts, uma agência independente do governo federal dos Estados Unidos que oferece apoio e financiamento para projetos que exibem excelência artística. Essa seleção é entregue à apreciação do presidente e entregue em cerimônia oficial pelo mesmo, na Casa Branca, em Washington, em nome do Congresso. Eu acredito que se os Estados Unidos fossem uma monarquia como a do Reino Unido, essa comenda seria equivalente a um título de Sir, por exemplo. Bom, indo para o que interessa, o nosso objeto de pauta, o surfista prateado, só a título de organização desse programa, o nosso recorte passa pelas primeiras 6 edições do primeiro volume da Biblioteca Histórica Marvel do personagem pela Panini, em 2008, e que ainda conta com a primeira história solo dele em Quarteto Fantástico Anual 5, a edição 18, contida no segundo volume dessa biblioteca, de 2018, e seria, portanto, a derradeira dessa primeira revista mensal, que saiu originalmente entre agosto de 1968 e setembro de 1970, fechando o recorte a graphic novel Juízes Final, publicada em Graphic Marvel número 9, pela editora Abril, em 1991. O título da primeira edição vai direto ao ponto: A Origem do Surfista Prateado, e funciona como um desenvolvimento da linha guia apresentada por Jack Kirby 2 anos antes, entre o Quarteto Fantástico 48 e 50 de 1966. Estamos falando da icônica A Vinda de Galactus, que é recontada por Lee e agora o artista John Buscema. E o pano de fundo é a deixa daquela história original, a do Arauto de Galactus, punido por ter se rebelado frente ao seu mestre e intervindo a favor da causa e sobrevivência humana. Faz esse resgate pra gente, Reginaldo. Aproveita e fala para o ouvinte sobre esse inconformismo do surfista prateado plantado por Lee nessa revista solo. O Norrin Red, mesmo antes de ser transformado por Galactus, já vivia as turras na sua terra natal, Zenlá. Será que o que acontece lá, antecedendo o cerco de Galactus, tem ecos com o caminho que estamos trilhando na Terra? Será? O arco do Galactus no quarteto, eu acho, assim, fenomenal, cara. É uma das melhores coisas dos quadrinhos até hoje, assim. Não só pelo valor histórico, mas realmente, assim, pela criatividade, até pela ousadia da época, né? Porque você tá pegando uma história, assim, a princípio você analisaria ela como rasa, e você tá dando um peso pra ela que é assim, é o apocalipse aquilo lá, né? É Deus chegando na Terra e o surfista aí era só uma, vamos dizer assim, uma figurinha na história. Ele não tinha toda essa importância, assim, que ele veio a ter com o passar do tempo. O foco era realmente o Galactus e o Quarteto, né? Mas ainda assim, ele tinha uma certa importância que eu acho... Você costuma ler, quem vai atrás das informações sabe que o Kirby sempre foi aquele cara que enchia as páginas de personagens, né? Porque ele adorava desenhar, até o plot, o desenvolvimento, quem ele era, o que ele fazia, como ele fazia, era quase, assim, secundário, né? O barato era desenhar mesmo, né? Então, quem já deu aí um toquezinho do que era o personagem, sem a melancolia, claro, foi realmente os dois juntos. Kirby e o Lee fizeram esse trabalho junto, tanto é que eu acho ele sensacional por causa disso. Essa história é recontada no primeiro número aí do Surfista. Ela é contada em memória, assim, né? É um flashback. Aí é a mão do Stan Lee pura, né, cara? O Simão, ele tá só no traço, desenhando bem, claro, né? Mas você vê que, assim, o Stan Lee, a partir daí, ele sequestrou o personagem e deu a personalidade que ele quis. Então, o que o personagem antes, ele era até quase um rebelde. Se Galactus era Deus, o Surfista podia ser encarado como o anjo rebelde, né? A criatura que se revolta contra o Criador, assim. Então, ele tinha alguns toques, não era melancólico, não. Era realmente até questionador, né? E eu, lendo a história de novo, eu percebo nitidamente isso. Aqui já não. Aqui já é um personagem contemplativo, melancólico, super melancólico, né? Difícil até. A gente vai falar isso com todas as histórias, mas é de difícil leitura mesmo, né? Mas eu acho interessante, eu não descarto, não. Eu acho que a gente conversou antes de fazer esse podcast, né? O que eu achava já, né? Porque eu acho um barato isso, assim, né? Que são duas visões, elas não são antagônicas, não. Tem um pouquinho ainda dessa essência aí do personagem que apareceu lá na história do quarteto, mas aqui ele tá realmente bem mais contemplativo. E até antes, foi o que você falou, Luiz, antes mesmo dele ser o arauto, né, ele ser o habitante lá de Zenlá, né, ele já era melancólico, mesmo com a Xalabal do lado dele. Zenlá é uma utopia, é um planeta pacífico. Ele resolveu a maioria dos problemas. Ele chega até a sugerir que ele é um planeta chato, né, onde as pessoas não caminham, elas andam em esteiras rolantes. Eles tiveram um passado glorioso de exploração espacial e abandonaram. Eu não sei se nós estamos chegando lá, não, cara. Na verdade, eu acho que nós estamos bem longe, né, disso daí, né? A gente tem muita coisa para resolver ainda. Mas eu acho, assim, que a visão dele é bem interessante, e durante todos esses números você percebe isso, que é a visão do estrangeiro, né, da pessoa fora dessa sociedade, nossa sociedade humana, vendo nossos defeitos, né? Então o Surfista é isso, cara, nessa série. Ele é o estranho numa terra estranha, né, e julgando o nosso comportamento, às vezes até exagerado, mas ele sempre tá com aquela visão, né, que a humanidade é belicosa, que a humanidade é beligerante, a humanidade é encrenqueira, né, a humanidade inteira parece a Irlanda, vamos falar assim, né, meu, um povo briguento, né, meu, assim. Cara, eu acho, assim, o Regi foi um baita de um eufemista aqui, né, cara? Dizer que o Surfista é melancólico, é introspectivo, é um baita de uma minimização, né, cara? Ele é um baita de um mimizento, né? E, como eu falei na minha introdução, né, cara, ele é o proto-emo. Ele é o emo antes de existir o emo. Ele é o cara que tá sempre reclamando, choramingando, questionando, como o Regi colocou aqui. Antes mesmo dele ter esse drama existencial dele ser um alienígena preso na Terra, um planeta no qual as pessoas não entendem ele e são menos desenvolvidas e temem, odeiam, etc. Ele lá no planeta dele, ele já era choraminguento, né? Era uma sociedade extremamente avançada que já tinha alcançado paz, estabilidade econômica, tinha alcançado um nível de desenvolvimento em que ela estava desfrutando da estabilidade. E ele ficava incomodado com aquilo, ele ficava achando que bom mesmo era na época dos antepassados, em que eles ainda estavam em busca de aventuras, de cultura e tal. Assim, fazendo uma analogia bem grosseira, né, cara? O Norrin Red, né, o Surfista, antes dele virar Arauto do Galactus, ele é aquele cara que ia numa suruba e ficava choramingando por causa da minha da ex-namorada. Ai, boa era na época da minha ex-namorada, enquanto todo mundo aí em volta tá se divertindo. Então, isso é a personalidade do surfista, né? Mas depois que você se acostuma com isso, as histórias são interessantes, principalmente você vendo numa perspectiva histórica, numa época em que se falava muito sobre a evolução da sociedade, sobre paz, sobre ideais hippies. Então, nessa época, né, o surfista era um personagem diferente, de vanguarda. Ele não era agressivo, pelo contrário, ele estava sempre buscando a paz, estava sempre buscando a evolução da espécie, enquanto a humanidade continuava brigando. Então, assim, dentro do contexto histórico, ele é um baita personagem. Hoje em dia, se você olhar relevando alguma coisa aí desse choramingo todo dele, as histórias são bacanas. Cara, mas tem uma coisa, assim, vendo essa edição em perspectiva, né, como ela saiu em 68, você pode imaginar como a imaginação das pessoas devia estar fervilhando, né, com a iminência de o homem pisar na Lua, né, em 69. E você vê um pouco desse deslumbramento do Stan Lee, quando ele faz o Norrin aqui, né, ele passear pela história de Zenlá, né, nesse, é o que ele chama, simulador de transporte mental. E aí ele crava que os maiores heróis do seu povo foram, abre aspas, os bravos astronautas, os desbravadores do espaço, os veneráveis pioneiros dos astros, para os quais nenhuma jornada era muito distante, nenhum mundo era proibido, fecha aspas. Quer dizer, se você tira toda a eloquência, né, e esse discurso pacifista, né, do surfista prateado, você tem ali, naquele comecinho, vamos dizer assim, a construção de um fã da NASA, né? E posteriormente de homens como o Neil Armstrong, né? E uma vez que chegássemos até a Lua, ficaríamos sem objetivo, né? E foi o que aconteceu com o Zenlá, né? Quando eles ganharam as estrelas e viram de tudo, eles se voltaram para si mesmos, né? E dali em diante passaram suas vidas ligadas a telas de computador, né? Sendo guiados por telas de computador, né? Você sentiu isso, Mauro? Assim, se o Lee, acho que ele atirou no que viu e acertou do que não viu, né? Cara, sei lá, realmente tem isso mesmo, de você elogiar os exploradores do espaço, os aventureiros e tal, mas tem um negócio chato do surfista, de que ele não consegue ser feliz, né, cara? Mesmo quando ele tem tudo ao redor que permite a ele ser feliz, ele é aquela figura que só reclama, que choraminga, né? Até aqui você vê, por exemplo, lá na página 16 aí do encadernado aí da Biblioteca Histórica Marvel. Ele fala: "Ah, os habitantes deste mundo de prazer incessantes parecem felizes com sua sorte. Por que então sinto-me tão perturbado? Por que não há paz nem contentamento no coração de Norrin Red?" Porra! Ele tá falando que tá todo mundo feliz. O mundo é um mundo de prazer incessante. O que que você quer ser infeliz, cara? Pelo amor de Deus. Mais lá pra frente ele tá ali com... Depois, né, você vai vendo, né, no desenvolvimento da saga do surfista, que ele vai ter sempre a angústia de querer voltar pra amada dele, né? Pra Xalabau, que ele deixou lá no planeta dele, que ele salvou. Mas você vê que mesmo quando ele estava com ela, ele continua sendo insuportavelmente choraminguento. Você vai lá para a página 26, tá ele conversando com ela, e ela pergunta: "Você continua atormentado, Norrin, por quê?" Ele: "Não é nada, Xala, é só uma tristeza que logo passará." Meu amigo, isso é conversa de mulher. "O que que você tem, amor?" "Não, tenho nada." Cara, tem coisa mais irritante do que isso no universo. Ele é a mulher da relação. Aí ela já tá ficando puta e fala pra ele: "Você não me engana, amor. Há tempos eu percebo um anseio implacável corroendo seu peito. Um anseio que jamais poderia suprir." Porra, ela tá falando, cara. "Tô aqui, nem eu consigo te contentar." E aí depois, quando ele vem pra Terra, quando ele vira um exilado, etc., ele fica choramingando que ele não tem ela. Mas quando ele a tinha, ele não aproveitava. Ela tava lá falando, eu tô aqui, eu não sou o suficiente para suprir essa sua angústia. Ele é um eterno insatisfeito. Ele é aquela pessoa que tem sempre que estar arrumando um drama, algo para ser o Marte, para ser o coitadinho da história. Isso, assim, me afasta violentamente do personagem. Eu gosto das histórias, eu gosto principalmente da perspectiva espacial, da ideia dele de paz e amor, que era super coerente com a era de Aquários, com aquele período de 68, 69. Mas o Norrin Red, o surfista como protagonista, para mim ele é extremamente irritante. Eu não tenho nenhuma empatia, nenhuma identificação com ele. Eu acho válido, porque existe gente assim. Até demais, vamos dizer. Alguns diriam, né, meu? As pessoas assim que são, elas procuram ver o copo sempre meio vazio. Essa é uma pessoa que ela é desse jeito, né? Só que o lado bom é que ele é prateado e tem uma prancha, cara. Então, assim, eu acho um barato. Entendeu? Porque assim, melancólico ele é mesmo. Assim, mimizento, eu não sei. Hoje, eu acho que com o olhar de hoje, sim, né? Mas eu acho que na época ele foi. Eu suponho, assim, eu arrisco um palpite que o Stan Lee estava mirando nessa questão de contracultura, né? Exaltando, sim, o explorador espacial, não por si só, mas também tinha um forte caráter nacionalista, né? De Estados Unidos, o melhor lugar do mundo. Então, tem uma criticazinha, por isso que agradou a tanto universitário naquela época, tanto, sabe, assim, você entende um pouco essa pegada, que eu acho super válido você olhar desse jeito, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, ele é um cara insatisfeito? Ele é. Ele é o Horácio do espaço? Ele é, cara. Né? Horácio do espaço é a melhor do... Perfeito. Mas eu acho um barato isso, cara. Porque ele tá triste. Ele tá triste na Terra, com a condição dele de exilado, preso, né, na Terra. Aí ele lembra de Zenla, ele tá triste também. Mesmo com a Xalabal do lado dele, ele já era triste. Aí, cara, é a passagem... Minha passagem favorita no primeiro número, cara. Que ele encontra uns yetis na montanha, cara, né? E você fala assim, pronto, né, meu? Se vem lá não é o ideal, nem a Terra é o ideal, ele achou uns yetis, né? E os yetis começam a socar ele, né, meu? Nem eles aguentam. E é um yeti com uma cara de fudido, assim, né, meu? tem aquela cara do, sabe aquele filme Um Hóspede do Barulho, meu? Totalmente. Bonzinho, assim, meu. E nem eles não aturam um surfista. Então, assim, eu acho, hoje eu leio isso, cara. Eu acho, assim, um misto, assim, ao mesmo tempo que eu me encanto com a ideia da época ter esse personagem que analisava a sociedade, né, com um olhar diferente, até realmente assim, falando, ixi, nós vamos pro buraco, nós vamos, não tá bom, não tá legal. Ao mesmo tempo, tem também essas partes engraçadas, porque não deixa de ser engraçado, cara, porque é toda hora ele reclamando, né, meu? E você para pra pensar a condição que ele ganha. Ele salvou um mundo, né? Ele salvou dois mundos, ele salvou Zenla e a Terra. Imagina assim, uma pessoa. Que ansiava pela conquista espacial, que ele invejava, né, os exploradores de Zenla, conseguir viajar pelo espaço só com uma prancha, assim. Então, o que ele conseguiu, o que ele alcançou, o que ele se tornou, não era para ele ser melancólico desse, mas as pessoas são, cara. E nem começo a falar em depressão, mas tem muito artista em Hollywood que tem o mundo e é deprimido, cara, né? Assim, são as figuras nossas, assim, são os deuses gregos da atualidade, eles são deprimidos, cara. Então, é inexplicável, assim. Pra gente só sobra ler, assim, e achar essas partes engraçadas, porque a do Ziet eu achei, assim, caramba, cara, bateram nele, cara, e ele deixa bater. porque eles não vão conseguir me machucar, meu, deixa eles se distraírem, eu escapo, meu, assim, cara, eu acho demais isso. Cara, e é legal mesmo, assim, se você pensar na perspectiva da época de paz e amor, né? Você vê, o quadrinho de 68 era totalmente aquela época hippie, 68, 69, Flower Power, Age of Aquarius, vamos buscar soluções melhores do que nos agredirmos. Você tem um super-herói que se deixa apanhar porque ele não vê necessidade de aplicar violência contra os outros, é muito do espírito da época, né? Não é à toa que o surfista era adorado por vários estudantes universitários, né, nessa época, né, como você vê, por exemplo, naquelas biografias da Marvel. O surfista tinha toda essa pegada paz e amor, espacial, vamos expandir os nossos horizontes, vamos expandir a nossa mente. Então, você olhando por essa perspectiva histórica, o personagem ganha o interesse, né? E hoje, se você vê isso divorciado, ele vai ser só mais um emo chorão tomando porrada. Então, a gente precisa, né, buscar esse histórico dele para gostar um pouquinho mais do personagem. Cara, uma coisa que eu prestei um pouco de atenção nessa edição e nas subsequentes é a forma como o Stan Lee trabalha esses poderes cósmicos, né? Eles basicamente servem para tudo, né? Desde o poder concentrado, né? Como aquelas básicas, as rajadas de plasmas, né? Ele faz uns escudos defensivos e até em certa medida ele até faz uma manipulação de matéria, né? Deslocamento de espaço-temporal, como a gente vai ver daqui a pouco. Ainda assim, é tudo muito vago, né? Eu acho que ele nunca pensou detidamente sobre isso, né? Mas no primeiro quadrinho da página que, deixa eu ver, da página 42 dessa biblioteca histórica, quando o Galactus transforma o Norrin, né? Ele explica, né, as aplicações da película prateada, né? Ele diz: para executar sua tarefa como meu arauto, Norrin Red deve se tornar muito mais do que meramente um homem. Eu confio a você uma porção de meu próprio poder cósmico. Você deve absorver força ilimitada do cosmos. Sem que precise de comida para se alimentar, água para beber ou ar para respirar. Deve ser capaz de transmutar os elementos e curar outros, assim como curar a você mesmo. Deve lançar raios cósmicos de impressionantes poderes. E nem mesmo o frio gelado do espaço mais profundo ou o calor ardente da estrela mais brilhante deve afligir seu corpo protegido. Eu não sei vocês, já se pegaram pensando nisso, mas esse aspecto, assim, do surfista, assim, eu acho que ele segue o princípio de um papel alumínio, né? É aquele que a gente usa para cozinhar, né? Tem um lado fosco e tem um lado brilhante, né? Do papel alumínio. Aí você envolve, por exemplo, uma carne para assar justo com o lado brilhante, né? Porque ele é mais liso, ele é menos aderente, né? Ele impede, assim, que a carne grude, assim, na superfície de uma travessa, né? Mas o outro ponto é justamente o fato de que o lado brilhante, né? Ele reflete, né, as ondas de calor com mais intensidade. Essa película brilhante é o que refrata, né, a radiação solar e todo tipo de energia análoga, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se essa película envolve o corpo todo e o surfista prateado também tem uma conotação, assim, de anjo caído, e vocês sabem que os anjos não têm sexo, né? Minha questão é, sem zoação, assim, vocês acham que o surfista tem sexo? Assim, ele é um ser andrógino? Sem zoação, você tá de sacanagem, né? Fala aí, Mauro. Não, cara, sério, nós vamos começar a especular se ele tem o bilau prateado, fica complicado. Eu acho que, cara, eu acho que ele tem a vontade ali de voltar pra Xalabau. Não acho que ele ficou tão assexuado assim, não. Mas tem essas questões físicas aí que tem que ser levadas em consideração. Mas se o Dr. Manhattan dava um jeito, né, cara, o surfista deve dar o jeito dele. Ah, cara, eu não penso muito nisso, não. Ele deve ter, sei lá, uma cloaca prateada, sei lá, assim, né? O que é engraçado, não sei se eles pesquisaram, né? De novo, assim, atiraram no que... Acertaram que não miraram, né? Nessa época, Sputnik e tal, os satélites, né? Já eram prateados, assim, para ter essa questão de refletir, né, o calor fora da atmosfera da Terra. Você passa por calor extremo, né, e frio extremo. Então, por isso que os satélites são prateados já. Não sei se teve uma pesquisa disso, ou foi um chute mesmo. Eu sei, assim, o surfista prateado, cara, ele tem uma questão, assim, o visual dele e a combinação dele com a prancha, ao mesmo tempo que é uma bobagem, cara, se você parar pra pensar, né, que é uma prancha, cara, assim, é fantástico o desenho, cara. As poses, o movimento dele, eu acho, assim, encantador, cara, assim, o traço dele. E é difícil um desenhista errar com um surfista, cara. Fora isso, assim, se é tão difícil, se todo mundo acerta com surfista, eu lembro a primeira vez que eu vi em Marvels, né, quando o Alex Ross mostra o surfista e mostra, vamos dizer, a pele dele refletindo o cenário, cara, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado. E eu achei fantástico isso. Uma coisa que é tão óbvia e eu nunca parei pra pensar, cara, e assim, pô, é um personagem, assim, que eu acho que ele é visualmente, assim, ele é simples e ao mesmo tempo ele é fascinante, cara. Ah, eu concordo plenamente contigo, cara. O visual dele, a prancha, é o que torna ele icônico. Se ele fosse um cara voando e choramingando, ninguém ia ligar pra ele. Mas, assim, sendo um ser pacifista, prateado e que vaga pelo espaço em cima de uma prancha, ele se torna facilmente icônico, né? Ele vira, assim, um símbolo de uma ideia, a extrapolação de outras, e visualmente é muito bacana. Eu te confesso, assim, o que me levava para o surfista as primeiras vezes que eu fui ler a história dele era o visual, sem dúvida. E é um negócio que se mantém, e que inclusive, se for bem trabalhado hoje em dia, aí você falou do caso do Marvels, continua sendo interessante. Cara, eu acho que uma das inquietações, assim, do surfista, assim, voltando a essa questão do Bilal prateado, é de que ele não apenas sonha, né, com o Dickin vai se reencontrar com a Xalabau, né, mas caso ele a reencontre, né, o que ele poderia fazer, né, se a condição dele de eunuco, né, inviabiliza um contato carnal. É, assim, isso foi uma construção bem posterior à gestão do Stanley aqui, mas, assim, é dito mais na frente que antes do contato com a Alicia Masters, né, em A Vinda de Galactus, né, quando ele se rebela, né, o Galactus tinha instalado no subconsciente do surfista, assim, bloqueios psíquicos para que ele não tivesse, assim, crises de consciência quando encontrasse um mundo com vida inteligente, né, e tivesse que reportar a Galactus sua localização. Aí esse bloqueio era o que fazia o surfista, assim, não ruminar demais sobre sua existência, né. Ele era para praticamente um drone, né, de Galactus, né? Eu sempre vi esse visual do surfista também como, assim, eu acho que outro tipo de prisão, né? Acho que é uma prisão do corpo, né? Uma prisão que negava a humanidade dele, né? E acho que isso é uma das coisas que eu não gosto, assim, por exemplo, no run recente do Dan Slott, que até a Panini acabou de relançar, né? Tem um volume 1 com o Mike Allred, né? Nessa versão, ele pode voltar à forma normal dele, assim, como o Norrie Redd. Ah, além de ser muito engraçadinho, no meu gosto, eu não sou muito fã, não, mas tem essa questão. É, cara, eu te falei, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas nunca tinha visto ele como eunuco, não. Eu tinha visto, pensado no máximo na estranheza do Dr. Manhattan ali. Mas eu concordo contigo, esse negócio também dele voltar a virar humano e desvirar não é um negócio também que eu acho bacana, até pela construção histórica do personagem. Mas já que eu entrei nesse terreno espinhoso, assim, da moral do surfista pós-vinda de Galactus, né? Na época que esse quadrinho saía, era muito comum na sessão de cartas, assim, comentários de leitores fazendo comparações à moral judaico-cristã, né? Isso vinha à tona até em palestras e entrevistas do Stan Lee nesse período. Mas, assim, o que seria essa moral judaico-cristã, né? É, assim, é basicamente a crença cristã no seu aspecto mais primitivo, né? Quase como uma continuação do judaísmo professado pelos judeus, né? Assim, como o Stan Lee era filho de imigrantes judeus da Romênia, esse tipo de crença não só era natural para ele, como também, porque se você rebobina um pouco a fita, né? Nos anos 50, o presidente Eisenhower, ele chegou até a falar que o conceito judaico-cristão era a fé sobre a qual o governo dos Estados Unidos havia sido fundado. Então, assim, noto vocês que a gente tem um personagem de ficção científica dos quadrinhos lutando contra o antissemitismo com a consciência moral dirigida à dignidade humana, né? Como vocês bem disseram ainda agora, isso soava sofisticado para a época, assim. Muitos até viam o surfista como esse super-herói hippie, né? Como vocês disseram. E acho que esse tipo de mensagem dele era necessário, né? Porque 68 também foi um ano em que os Estados Unidos gostariam de esquecer, né? Foi o ano dos assassinatos do Robert Kennedy, né, e do Martin Luther King. E havia em curso uma erupção nacional, né, de protestos e distúrbios, né, cada vez mais raivosos. Né, e isso acabou influenciando negativamente, inclusive, nas vendas, né, do surfista. Não só do surfista, mas dos quadrinhos de forma geral. Naquele livro Laranjinha, assim, da história secreta da Marvel, né, aquele o autor é o Sean Howe, né? Ele disse que foi aqui que o Stan Lee quase deixou a indústria, né? E eu volto a falar desse estado de espírito do Lee mais na edição 4. Mas eu queria saber de vocês, vocês acham que essa barreira invisível instalada por Galactus tem uma metáfora de fundo? Eu tenho um ponto de vista, mas eu queria saber primeiro o que vocês acham. Diz aí, Reginaldo. Eu acho que tem uma forte inspiração, né, no mito cristão, né? Tanto, né, colocando o Galactus na figura de Deus, surfista do anjo caído, e a barreira, eu diria que é realmente o castigo, né? É a queda, né? Então ele deixa de ter acesso ao espaço, né, aos céus, embora essa barreira aí, ela parece ser assim bem longe, né? Eu não sei se ela chegaria, se ela envolveria a Lua, mas ela pega um espaço ao redor da Terra, né? Porque ele chega a ver asteroides, ele chega a ver a nave espacial durante a série, assim, então ele tem um acesso limitado ao espaço, né? Assim, vamos dizer assim. Mas eu vejo dessa forma, como realmente a queda, né? A história da queda de Lúcifer. Cara, ele tem um negócio, né? Meio de Lúcifer e tal, mas ele tem muita coisa messiânica, Jesus Cristo, né? De dar outra face, de ser perseguido por aqueles que ele tenta salvar, de ser incompreendido. Então, ele tem várias facetas, né? Dessa mentalidade judaico-cristã que o Luig mencionou. Cara, a esposa do Stan Lee, ela costumava dizer que, na opinião dela, né, o personagem mais parecido com ele era o Homem-Aranha, né? Muito porque aquele jovem Peter Parker, ele sempre preocupado com dinheiro, né, em ajudar a sua tia, e o ensinamento do poder e responsabilidade veio dos pais do Lee, né? Só que o surfista pareceu o Stan Lee na vida adulta, né? Ele preso a uma mídia em que ele ainda não se orgulhava de fazer parte, né? Se você emparelhar a mentalidade de Will Eisner e Stan Lee, você vai ver que eles tinham muito em comum, né? Tanto como empreendedores, quanto como caras que perseveraram dentro de uma indústria que era um verdadeiro ninho de cobras, né? Principalmente nesse começo. Mas ainda assim, os dois tinham vivido, ou melhor dizendo, sobrevivido à experiência da Grande Depressão de 29, né? Então, eu acho que era muito natural que seus quadrinhos espelhassem a realidade em que eles viveram, né? Aí, o que isso tem a ver com essa barreira invisível? Eu acho que essa barreira é o Stan Lee puto da vida, assim. Eu acho que querendo se libertar dos quadrinhos, sei lá, virar o romancista que ele queria ser, o ator. Ele falava muito que queria ter sido um ator. É isso. Eu acho que essa barreira era toda a merda que ele tinha no dia a dia, e não conseguia se libertar, assim, como a gente mesmo, né, tem no nosso cotidiano, né, por mais que a gente queira se libertar de alguma coisa, a gente não consegue, né, às vezes a gente tá acorrentado a isso. Sei lá, acho que é viagem minha, mas é o tipo de quadrinho que faz a gente refletir muito, né, pensar muito, né. É, pensando por esse lado, você vendo aquela biografia lá da Marvel, pode ser isso também, mas não sei, talvez tenha mais a ver com aquela questão que o Regi falou de expandir a mente, de se livrar das limitações humanas, mais a ver com aquele espírito do paz e amor da época do que propriamente talvez com as angústias pessoais do Stan, embora isso sem dúvida influencia, né, como todo autor leva suas experiências pessoais para sua criação. Fazendo um parênteses, eu tenho uma ligação afetiva bacana com essa primeira edição, apesar dela ser a mais mimizenta, a mais difícil de ler hoje em dia, por causa de um filme. Tem um filme de 1983 chamado A Força do Amor, Breathless, que é protagonizado pelo Richard Gere, na época que ele era o galã aí da época, né, dos anos 80, é a refilmagem de um filme francês Acossado, do Jean-Luc Godard. Esse filme, né, conta a história de um criminoso, de um ladrãozinho de carro. Ele fica obcecado por uma estudante francesa lá de intercâmbio que ele conhece em Vegas, rouba um carro, acaba matando um policial sem querer e vai para Los Angeles atrás dela. Aí ele acaba se relacionando com ela, tal, ele quer convencê-la a ir embora com ele. Enquanto isso, o cerco da polícia está apertando em torno dele. Então, o interessante desse filme, né, da refilmagem americana, é que eles fizeram o protagonista ser fã do Surfista Prateado. Todo filme, ele fica lendo o gibi do Surfista, ele fala que ele é fã do Surfista. O filme acaba fazendo uma analogia entre a situação do protagonista, que está preso em Los Angeles por causa do amor, por causa da paixão dele por essa estudante, enquanto todo mundo odeia e está perseguindo ele. E que ele poderia, em tese, sair se ele resolvesse abandonar essa mulher. E eles fazem essa analogia bem evidente assim, no filme. Em vários trechos do filme, ele está lendo o Surfista Prateado. Tem um que ele discute o Surfista Prateado com um moleque na banca. E o moleque fala assim, ah, o surfista é um idiota. Ele podia ter deixado o planeta, mas fica aqui tentando defender a humanidade que odeia ele, sendo perseguido e tal. Isso anos 80, né, quando o surfista já não estava mais preso por essa barreira. E o Richard Gere defende ele. Ele fala, não, talvez ele esteja aqui por um amor maior, não sei o quê, meio que falando da experiência dele. Então, durante o filme, ele cita várias vezes o surfista. E num dos trechos mais emblemáticos, que foi o que mais, assim, ficou do filme, de parte romântica e tal, é uma parte que tá ele e essa paixão dele lá, eles estão num quarto de hotel. Ele tá lendo o gibi, o número 1 do surfista, e a paixão dele lá pergunta para ele, ah, o que você tá lendo? Ele fala, ah, o Surfista Prateado e tal. E aí ele lê para ela exatamente esse trecho que tá na página 44 da Biblioteca Histórica Marvel. Então, ele começa a ler as falas do surfista, e ela lê as falas da Shalabal. O que é isso? O Surfista Prateado, um viajante do espaço. Quem é ele? Quem é ele? Ele é um náufrago espacial procurando pelo amor. Ah, amor? Sim, veja. Ele tem esse problema com a namorada. Ele está preso a duas galáxias diferentes. Sem brincadeira, eu mostro a você. Vem cá. Veja, ele precisa partir e não pode mais voltar. Apesar dos apelos do infinito, eu devo deixar para trás meu coração. Nunca houve, nunca haverá outra como você. Se eu preciso deixar você, então vamos embora juntos. Não fale mais nada. Não pode ser. Nunca. Por onde o surfista prateado vagar, ele deve vagar sozinho. É triste. Por que ele deve ficar sozinho? É uma longa história. Ele nunca para de pensar na mulher. Ele não esquece. Eu sei isso. Eu presenciei o nascimento de planetas e a morte de mundos. Vi galáxias se esfacelarem e novos sóis florescerem. Mas em cada estrela, em cada sol, eu vi seu rosto. Ei, o que você está fazendo? Tentando apertar bem os olhos, para tudo ficar escuro. Mas nunca fica tudo inteiramente escuro. Então é muito legal, assim, como eles introduzem, né, a história do surfista como uma metáfora com o que está acontecendo no filme e mostra, né, a reverência que o pessoal tinha com o surfista ainda na década de 80, né, o filme é de 83. E assim, eu gosto bastante, eu lembro desse filme, né, desse A Força do Amor, porque eu era muito moleque e eu assisti esse filme num daqueles corujões da vida, num fim de semana que eu fui ficar na casa do meu avô, né, meu falecido avô. A gente fazia muito isso. Minha mãe sempre me fazia dormir cedo, minha mãe e meu pai. Mas quando eu ia para casa do meu avô, eu ficava com meu avô e tal, ele deixava eu ficar até de madrugada, até a hora que eu dormisse vendo televisão. Ele ligava a televisão no quarto, né, eu dormia num colchão lá no quarto com ele. Era um filme, né, cara, que não era para uma criança, né, não era para mim na época, mas eu tava adorando, até pela experiência de estar acordado até de madrugada, de estar vendo um filme que em tese eu não deveria estar assistindo, e o filme tinha história em quadrinho envolvida. Então, pô, eu lembro assim com uma grande afeição. Quando eu reli essa edição número 1, eu lembrei vividamente desse momento, lembrei com saudades do meu avô. Então, assim, é um negócio que me traz um sentimento pessoal muito bacana. Tem uma que eu adoro, é naquele filme Maré Vermelha, né? Com Denzel Washington e Gene Hackman, se não me engano, que tem uma briga de marujos, né? Os caras vão pro braço mesmo. Não é aquela coisa de fanboy mesmo, assim, pra ver quem é o melhor surfista prateado, né? Perdemos aquela cozinha toda e nós não temos a mesma capacidade na outra. Força, forte, vem! Eu vou acabar com você! Peraí! Toma! Mas o que é isso? Eu vou acabar com você! Pare com isso! Você vai sair daqui! Saia daqui agora! Você não é de nada, ouviu bem? Ivete, o que foi? Eu sinto muito. Foi só uma diferença de opiniões que explodiu. Sobre o quê? É bobagem demais pra comentar. Prefiro deixar pra lá. A mim não importa se você prefere deixar pra lá. Por que estavam brigando? Eu disse que o surfista prateado do Kirby é o verdadeiro. E que o surfista prateado do Mobius é ruim. E o Benefield é grande fã do Mobius e perdemos o controle. Ele me empurrou, eu me empurrei. Eu perdi a cabeça. Sinto muito. Ivete, você é supervisor. E pode ser promovido assim. Eu sei disso, está 100% certo. Não vai acontecer de novo. É bom que não aconteça mesmo, isso é coisa sem sentido. Eu vou dar parte de você, está entendendo? Está entendendo? Sim, senhor. Tem que dar o exemplo, mesmo que seja numa idiotice. Todo mundo que lê história em quadrinhos sabe que o surfista prateado de Kirby é o verdadeiro surfista prateado. Tô certo ou errado? O senhor está certo. Muito bem, fora. Sim, senhor. É muito legal essa cena, eu vou botar na vida no programa. Eu vou até mandar para vocês aí, depois se você quiser também colocar como extra aí no post, essa referência do surfista em relação a esse filme é tão forte que anos depois eles fizeram tipo um pôster de fã desse filme Breathless, como se fosse uma história em quadrinhos, né? Do surfista prateado especificamente. Então é bem legal você ver também que talvez hoje em dia o filme seja mais lembrado por usar o surfista do que propriamente pelo impacto dele na época. Cara, e nos podcasts de Sandman, a gente sempre dedica ao final de um capítulo uma discussão rapidinha sobre as capas do Dave McKean, né? Nesse programa, nós vamos subverter um pouco as coisas. Ele já fala mais mimizenta no linguajar elovitiano. Aquele trechinho que depois que você lê, fica em posição fetal. Quer fazer as honras, Reginaldo? Ah, cara, eu acho que a dessa primeira edição, a mais mimizenta, mas é a que eu mais gosto também, né? É na página 25, quando o surfista acha aquelas ruínas e ele vai chorar no cantinho, assim, né, meu? Ele cobre o rosto com o braço. Tá? Puta, cara, eu adoro isso, ele triste, assim, né? Foi por isto que renunciei à minha herança? Será que meu pesadelo jamais terá fim? A visão de Zenlá tem de retornar constantemente para me assombrar. E Xalabau, minha doce e adorada Xalabau, mesmo aqui, entre as ruínas, posso ver seu rosto coberto de lágrimas, como se tudo tivesse acontecido ontem. Aí ele começa, cara. É o Rosário, é Zé, é Xalabau, nem o Ziet não me assustaram. Mas eu gosto demais, cara. Eu brinco, mas eu gosto demais, cara. A Invasão dos Monstros Invisíveis. Primeira edição, a primeira aparição do surfista é num resgate a um astronauta cuja cápsula espacial cai no mar. Ele leva o piloto a um porta-aviões e é atacado pelo exército. O surfista tem dessas, né? Ele ajuda alguém e se fode no processo, né? Na segunda edição, ele rechaça uma invasão dos Beduns, né? Uma raça alienígena que vive em conflito com a Spartax, né? O planeta do pai do Peter Quill, né? O Senhor das Estrelas. Aqui foi a primeira aparição deles e o que acontece? Só o surfista prateado pode enxergá-los. Aos olhos dos humanos, eles são invisíveis. Daí o que todo mundo vê é o surfista destruindo patrimônio público e propriedade privada. Isso é algo que se repete muito nas edições subsequentes, né? Os civis retratados por John Buscema sempre se mostram arredios, né? De olhar inquisitivo, assim, com um comportamento tóxico, né? Reverberando uma aversão do homem pelo que lhe é diferente, né? Estranho. Mauro, diz aí, o que é que você acha da arte do John Buscema? Eu imagino que pra você, que é fã do Conan e do Wolverine, foi como revisitar um velho amigo, né? E só pra complicar um pouquinho mais sua vida, 50 anos depois, assim, com crises migratórias aí, campos de custódia de imigrantes nos Estados Unidos, Venezuela, Síria, se o surfista estivesse entre nós, tadinho dele, né? Não, cara, sem dúvida. Quanto à arte do Buscema, você matou a pau. Pelas minhas referências de quadrinho, não tinha como eu não gostar. Eu adorei, adoro essa edição. Como eu falei já no nosso programa, né? Visualmente eu acho muito, muito bonito. Todo o lance, a iconografia do surfista, as perspectivas dele espaciais, a perspectiva dele dos humanos. Eu gosto de tudo. Eu acho que o Buscema tá matando a pau aqui no... em todas essas edições da Biblioteca Histórica do Surfista, apesar de eu também achar icônico o surfista do Kirby. Talvez o surfista em si do Kirby seja um pouquinho melhor, porque ele dá mais aquela ideia que o Regi falou, né, do Marvels, de alguma coisa que reflete e tal. O desenho do personagem, talvez eu goste mais do Kirby. Mas da ambientação, das poses, de como funciona, eu adoro. Eu acho que o Buscema tá voando baixo aqui. Quanto a essa questão que você falou, né, da humanidade, isso fica muito evidente nessa história. Apesar de, né, cara, surfista só se foder, você falou, ele tá enfrentando um inimigo invisível, e para todo o resto da humanidade ele parece um maluco soltando raio no nada e destruindo as coisas, eles também mostram, né, uns lances bem interessantes aqui, isso eu acho bacana, né, do texto do Stan Lee, de como a humanidade, né, as pessoas, principalmente quando estão sob influência coletiva, agem irracionalmente, tiram as coisas de contexto, começam a derivar em discussões para destilar ódios já pré-existentes. Então você vê assim, uma parte que eu acho bem emblemática nessa história, lá nas páginas 53 e 54, que o surfista simplesmente chega do nada, né, na rua, ele não está agredindo ninguém, ele não está soltando raio em ninguém. E aí o policial começa a aloprar com ele, assim, onde você pensa que vai vestido desse jeito, né? Porque o cara tá de sunga no meio da cidade. Aí o surfista fala, não, estou à procura de um lugar para residir. Aí o policial fala, ah, não tem lei contra isso, desde que você use roupa. Aí já vem um outro maluco ali atrás, o cara é um indigente, bota ele na cadeia, já tem mendigo demais nessa cidade. Aí já vem um outro lá, já estamos lotados de hippies e pedintes, não precisamos de mais um. Meu, cara, espacial, prateado, veio montado numa prancha e nego tá igualando ele a um hippie ou a um mendigo. Daí, de repente, o policial, que não, também não tinha nada a ver, começa a falar, não, pode deixar que eu cuide da situação. Aí já vem um outro do nada gritando, isso é brutalidade policial. E aí já vem um outro que também não tinha nada a ver com nada e fala assim, eu sou testemunha, vi que o guarda tentou te bater. Então aqui, cara, eu acho que o Stan Lee acerta em cheio, como o Regi diz, né, cara, atirou sem ver e acabou acertando o alvo, e muitas décadas antes anteviu o que é a rede social, porque a rede social hoje em dia é isso, você fala X, fulano entende Y, entram três pessoas que não tem nada a ver com a conversa para te chamar de preconceituoso, ou de machista, ou de fascista, ou de mortadela, ou de seja lá o que for, porque ele pegou um trecho que outra pessoa reproduziu e que não tem nada a ver com o que você disse. Então aqui, assim, o Stan Lee foi visionário nesse trechinho aqui. Cara, eu só quero comentar, meu, que o surfista, ele apanha dos Yeti. Nessa segunda edição, ele apanha dos meteoros no espaço. Ele tá deitado na prancha, o meteoro dá uma trombada nele, meu. Cara, eu acho um barato isso, assim. Daí ele desce na Terra, ele desce, acho que, sabe, meu, no país do Borat, meu, porque é um povo esquisito, não é, meu? Eu acho isso demais, cara. Eu tô brincando. Mas eu acho muito legal essas primeiras páginas que o Buscema desenha. Você vê assim que é o artista coleira solta, assim, meu. Ele desenha só pose do surfista no espaço e assim, lindo, cara, lindo, lindo, lindo. Eu acho lindo demais, meu. Aí, nessa edição ele tá caprichado mesmo, porque ele faz realmente assim, ele caracteriza um país do leste europeu. Depois você vê que ele, o surfista, nessa parte que vocês falaram do policial, ele tá tipo assim, numa Nova York, assim, né? Com aquele visual meio Mad Men, né? Meu? Os homens de chapéu e tal. E depois ele pega e mostra um país, talvez a Índia, assim, né? Que as mulheres estão com aquela terceiro olho, assim, né? Depois ele aparece embaixo, assim, uma China comunista, né? Com uma parada militar. Acho que ele tá demais, cara. E aí os baduns que ele desenha, eu também acho, assim, alienígena fantástico. O traço, a caracterização, assim, né? Eles reptilianos, assim. Acho muito legal, cara. Eu acho o texto e a arte, assim, fantástico, assim. Muita gente costuma colocar isso daí, essa fase do surfista, como um capricho do Stan Lee. Né, que se apaixonou pelo personagem e quis colocar toda aquela verve lírica dele, né, em prática. E não é só isso não, cara, é um John Buscema também com traço em alta, cara, bonito, bem desenhado, com cenário, coisa que às vezes hoje em dia nós não estamos tendo isso no quadrinho, cara. Então, puta, vale muito a pena ler, meu. Você falou dessa parte que ele é atingido pelos meteoros e tal, que ele tá no espaço. Cara, a primeira página é sensacional, que ele tá deitado na prancha, bracinho em cima do rosto, posição de vítima, ninguém me ama, ninguém me quer, e nesse mundo não há lugar pra mim, com o bracinho em cima dos olhos. É sensacional, cara. Cara, eu também adoro a arte do John Buscema. Eu acho que o traço dele é um mix, assim, entre um Joe Kubert e um Alex Toth, né? Mas a analogia que faz sentido pra mim é que talvez ele seja, acho que, o equivalente do José Luiz Garcia Lopes, né? Porque o Buscema é o lápis por trás daquele manual técnico, né, que durante muito tempo era a bíblia de roteiristas e artistas, né, que pretendiam trabalhar na Marvel, né, aquele como desenhar quadrinhos no estilo Marvel, né, de autoria do Stan Lee e do próprio John Buscema. Ele foi até publicado aqui no Brasil pela Martin Fontes. É uma coisa muito datada, claro, mas vale pela curiosidade. Mauro, e qual seria o balão mimizento dessa edição? Ah, essa edição é recheada de balão mimizento, né? Mas eu vou ficar com o monólogo lá da página 54, que ele fala assim... Não posso mais suportar. Sou capaz de enfrentar as forças hostis da natureza, as farpas agudas de um ataque inimigo e até mesmo a corrosiva angústia da eterna solidão. Mas não consigo mais tolerar a torturante e compreensível vestida dessa insanidade humana. Não posso continuar aprisionado em um mundo tão irracional. Deve haver uma saída para mim. Tem que existir um meio de alcançar a tranquilizadora sanidade do espaço infinito. E se não houver, que eu encontre a morte. Até ela é preferível a uma vida sem sentido. É, Hamlet puro, viu? Cara, e você falou, Luigi, que ele não tem nada, é um surfista eunuco, meu. Ele já arrumou uma loirinha no fim da segunda edição, meu. Que desmaiou, tá desacordada, né, meu? Teve um Boa Noite Cinderela, mas surfista já deu um... como que é? No interior do seu corpo, a centelha da vida ainda tremula, cara. Não, e você vê que assim, cara, ele tá toda hora, cara, em várias histórias, tem nessa, tem na última do futuro e tal, ele fala assim, ele vê as meninas nada a ver, ele fala, nossa, como me lembra Xalabol, quer dizer assim, meu, o cara tá carente, já tá vendo Xalabol e tudo que é mulher que aparece na frente. É, cara, se ele foi eunuco mesmo, até o Verme Cinzento, né, no Game of Thrones deu bem, né, então... Vai embora, cara. Ajoelhado na prancha, cobrindo o rosto, cara. É muita tristeza, mano. Mephisto, o senhor do mal. Eu sou um novato nesse surfista prateado raiz. Meu primeiro contato com o personagem foi na Estrada para Desafio Infinito, nas mãos do Gene Starlin e o Ron Lim. O personagem já era muito diferente do que a gente tem aqui. Ele era quase um coadjuvante dentro da própria revista, né? No caso, a época aqui no Brasil era Super Aventuras Marvel. Mas a primeira vez que eu vi um confronto entre ele e o Mephisto foi no final do run do Demolidor pela Innocent e o John Romita Jr. Aquilo ali me marcou demais, velho. Justo por ser uma coisa bem inusitada, assim, o surfista prateado versus Mephisto numa mensal do Demolidor. E é que tá, eu nem imaginava que o Mephisto era o inimigo natural do surfista, o arqui-inimigo do surfista. E nessa terceira edição é justo a primeira aparição dele. Reginaldo, qual é a agenda do Mephisto e que motivo em especial ele tem contra o surfista? A gente comentou naquele Sete Jagunços, aquela vez do Demolidor, né? Que tem o final, o arco do Mephisto, né? Que o Demolidor desce até o inferno e tudo, e que aparece o surfista, né? E lá eu lembro que eu falei que realmente o Mephisto é o nêmesis do surfista. Ele foi criado exatamente para isso aqui, cara. Se por um lado eu falei que ele tem todo esse caráter de anjo rebelde, anjo caído, tudo, aqui ele encontra um diabão mesmo no caminho dele, porque o Mephisto não é outra coisa. O Mephisto é o mal encarnado. Por quê? Aos poucos aí você vai entendendo o que o Stan Lee queria fazer com o surfista. Com todo esse visual pop, surfista, do espaço, tudo. Na verdade, o surfista, ele é um cavaleiro andante, cara. Ele é um... É aquele cavaleiro na armadura brilhante, né? Ele é a encarnação da virtude, da bondade, né? Então, nada mais justo do que botar um antagonista sendo o reflexo invertido, né? Que é o caso do Mephisto. Então, assim, claro que o personagem depois cresceu no universo Marvel, ganhou outra conotação, tudo, mas a princípio eu acho que ele foi criado exatamente para isso, para ser um nêmesis, o reflexo invertido do surfista. E aqui nessa edição ele tá fantástico, assim, ele tem algumas posturas, assim, mesmo de Christopher Lee, assim, um demonião, assim, né? Ele aparece aquele inferno, assim, que é só, né, aquela paisagem árida, então ele tá apoiado numa escarpa, assim. Puta, cara, eu acho, assim, muito legal esse visual dele, cara, assim, é uma bola dentro, cara. Eu acho que de todos os, pelo menos dessa primeira edição, assim, é um personagem que realmente merecia ganhar vida no universo Marvel depois desse encontro. Você sabe qual foi o meu primeiro contato mesmo assim com o Mephisto? Eu acho que não foi nem nessa edição do Demodô. Foi, não sei se vocês se lembram. É uma edição, eu tô vendo aqui do Guia dos Quadrinhos. Era dezembro de 91, cara. Eu acho um barato. Até hoje essa edição acho que deve estar na casa dos meus pais. Épicos Marvel número 3. Era Mephisto versus os heróis Marvel. Putz, cara, adoro essa história, cara. Ela é muito maneira, eu tenho ela aqui. Cara, é muito foda, assim, ele contra os X-Men, né? Contra o Quarteto Fantástico, aí, contra os Vingadores, né? O cara é muito bom essa edição, velho. Pena, né, que isso não seja republicado, né? Porque vale muito a pena, né? Essa série inteira, Épicos Marvel, é bem legal, né? Porque a primeira edição é aquela Quarteto Fantástico versus X-Men, a segunda edição é X-Men versus Vingadores, né? Essas duas edições foram compiladas recentemente. A terceira edição é essa do Mephisto, a quarta edição é uma que conta a história do Tocha Humana original, cara. É muito boa. Cara, eu gosto muito do Mephisto como personagem. A própria construção dele, né, pra época foi algo diferente, né? Mostra bem um inferno, mostra bem ele como propriamente um demônio nas histórias da Marvel, coisa que não tinha surgido antes. Então, essa é uma das minhas histórias favoritas do surfista, e não é à toa, né, que o Mephisto acabou virando talvez o maior antagonista aí do surfista, porque realmente a dinâmica entre eles é a mais interessante. Cara, o confronto deles é um barato, né? Porque aí sim você vê da onde veio a inspiração do Stan Lee, porque o Mephisto, ele chega a fazer 3 tentações, né, pro surfista, né? Mostra riquezas para ele, mostra mulheres para ele. Então, assim, tá bem caracterizado aí, né, o aspecto messiânico que o Mauro falou antes. O mais legal de tudo, assim, que um dos últimos golpes do Mephisto é transformar o surfista num conceito, numa ideia, e colocar ele dentro da própria cabeça, cara. Não dá muito certo não, né? Cara, mas é muito legal essa ideia, né? Você vê que é uma ideia, assim, é um confronto, ele não deixa de ser aquela porrada simples dos quadrinhos, né? Ele é uma coisa conceitual mesmo, né? E isso é legal, cara, né? Essa história depois, eu acho ela muito parecida, é quase, vamos dizer, uma releitura mesmo, assim, recontando aquele... É uma edição especial que o John Byrne desenhou, que saiu numa Heróis da TV. Não sei se vocês lembram, mas é muito parecido. E assim, aí é a homenagem do Byrne pro surfista, cara, porque ele copia algumas poses idênticas ao traço do Buscema. Idênticas, cara, assim, muito parecidas, né? E a história é muito parecida também, né? O Mephisto sequestrando a Xalabau, né? E o confronto dele com o surfista. Muito, muito parecido, cara. Assim, e eu acho, assim, por mais que eu goste do traço do Buscema, eu acho que o primeiro artista que realmente me encantou mesmo foi o Byrne. E eu acho linda essa história, cara. Linda, linda, linda, linda. Agora, viu, Reginaldo, você falou que o Buscema na segunda edição ele já tava começando a ficar com a coleira solta, né? Cara, eu acho que ele começa a soltar a coleira dele nessa terceira edição, porque eu acho que devia ter um comando, né, assim, do editorial, acho que um editorial não, um comando de Stan Lee mesmo, para ele emular um pouco o traço do Kirby, né? Você sente isso pesado nessa primeira e na segunda edição, mais na primeira. É verdade. Mas nessa terceira edição você já começa a ver, inclusive, um John Buscema que a gente vai ver em Conan, né? Assim, principalmente você vê o surfista naquele Salão dos Tesouros, né? É uma coisa assim que você vê muito nas edições do Conan, né? Aquelas mulheres sensuais dançando, né? Isso, cara, lembra muito, muito Conan, né? A parte das 3 tentações que o Regi falou lá, primeiro com tesouro, depois com mulheres, depois com impérios, lembra muito, muito o estilo das histórias do Conan. Quando eu bati o ouro, já me veio essa lembrança na cabeça. Ele faz aqueles painéis descritivos, né, que você vê também ele falando da humanidade, né, os instintos primitivos do homem. Ele também faz esses painéis, assim, que lembra bastante mesmo. Não, eu acho, cara, eu acho lindo o traço dele. Eu acho o surfista do Kirby, eu gosto, claro, né, mas eu acho ele mais grotesco, assim, mais durão, né. O do Buscema, você vê, ele é mais assim, esguio, né? Assim, ele é mais. Ele não é tão truculento, né? E eu acho bonito também, cara. Acho muito bonito o traço dele, cara, aqui, meu. E o Balão Mimizento, Reginaldo, diz aí qual é o dessa edição. Ah, o Balão é um barato, cara, porque nessa terceira edição o surfista já apanhou de Yeti, Meteoro, né? Vai, ele leva aquela. Ele leva a loirinha pro hospital, aparece um policial, meu, com um trabuco assim, né? Aí ele fala: chega, cansei, né, meu? Ele vai, acho que é na página 92. Ele solta um pulso eletromagnético, né, na Terra, né? Ele desliga toda a energia, as telecomunicações, né? Sim, esperando que o homem vai achar bom isso, né? Ele falou: acabou essa porra, meu, né? A falta de visão não lhe servirá mais de desculpa. Até uma criança, se sua inocência é destrutiva, deve pagar pelos atos que comete. E aí ele solta esse curso aí. Depois ele conserta, ele se arrepende, né? É. Primeiro ele deixa todo mundo no escuro, cara. Divindades em conflito. Grandes Heróis Marvel, número 16 de junho de 1987, é fácil uma das minhas capas favoritas do universo Marvel, talvez dos quadrinhos. Ela é simples, ela é uma cena de embate, né? É um frame congelado, né? Em que os dois personagens estão na iminência de atingir um ao outro, né? E você fica na expectativa de que quando vai virar a página, você acha que vai ser um quebra-pau histórico, né? Mas além dessa história, eu fiquei com a impressão que não é bem assim, né? Mauro, tô falando bobagem, essa capa é mesmo mais impactante que a história. E essa é a Asgard raiz que você gosta, né? O que leva ao entrevero entre o nosso ex-arauto e o Deus do Trovão? Ah, cara, essa é fácil, a minha edição favorita dessa biblioteca histórica Marvel. É uma das capas mais icônicas da história da Marvel. Ela é bonita, ela tem movimento, ela tem tensão, ela tem os dois prestes a se chocar, a entrar em conflito. Eu adoro essa capa. E eu gosto muito da história, cara. Eu acho ela bem legal, ela tem aquele espírito de Asgard, que era trazido, né, nos contos de Asgard, que eram do Kirby e do Stan Lee, que eram as histórias paralelas que mostravam Thor e toda a mitologia de Asgard sem envolver nada com Terra, com Don Blake, com nada disso. Ela pega bem nesse estilo, né? Ela começa com o Loki, aquele Loki raiz mesmo, enchendo a cara e com aquele capacete com chifres tortos e odiando o Thor e buscando alguém que possa enfrentá-lo. Aí ele pega, ele faz toda uma trama para insuflar o Thor, para meio que avisar o Thor que vai vir um ataque, para que o Thor se prepare contra esse ataque, e ele vai lá enfrentar o surfista. Depois que ele percebe o poder, que realmente o surfista teria potencial para vencer o Thor, ele joga, né, uma história pro surfista de que o Thor estaria planejando um golpe em Asgard, que ele iria destruir Asgard, assumir o posto do Odin e dali ele iria conquistar a Terra, tal, para apelar para aquele sentimento de piedade, né, que o surfista sempre teve em relação à Terra. Mas também ele promete ao surfista que se ele vencer o Thor, ele vai ajudar o surfista a sair da barreira do Galactus. Então o surfista entra lá em Asgard chamando o Thor pro confronto. E aí a gente vê esse que é uma das minhas partes favoritas da história, que é o Thor Viking, né? Que é o Thor raiz mesmo. O surfista chega, ele tá num banquete, né? Com toda a corte de Asgard lá, tomando cerveja, comendo leitoa, assistindo a luta entre gladiadores. O surfista chega para desafiar ele, o pessoal resolve tomar as dores do Thor. O Thor fala, não, pode parar, silêncio e tal. Se o cara vem me desafiar, nós vamos se enfrentar. Mas depois do banquete, depois do entretenimento, que é a luta dos gladiadores. E aí ele convida o surfista para cear com ele. Então senta ali do lado dele, um começa a estudar o outro e tal, enquanto eles vão vendo as lutas. Então essa parte eu acho muito, muito legal. É um Thor Viking mesmo. O surfista chega lá e meio que respeita as tradições deles, prometendo, né, um conflito honrado entre os dois, entre o Thor e o surfista. O Thor não quer, a princípio, enfrentar. Mas se tiver que enfrentar também, ele não vai dar para trás. Quem vai enfrentar ele não vai deixar os outros fazerem o serviço por ele. Mas o Loki fica manipulando os bastidores. Ele faz um gladiador jogar uma espada no surfista para ele achar que ele está sendo traído, que é uma tocaia contra ele. Ao mesmo tempo, ele vai manipulando o ódio do surfista, insuflando o ódio do surfista, para que o confronto com o Thor efetivamente ocorra. A única coisa frustrante da edição, né, como o Luigi falou aí, é que o confronto mesmo, a briga entre o surfista e o Thor dura pouco. Ela vai só da página 163 até a página 165. É todo construído um clima que eu gosto, uma ambientação bacana e tal. Mas a briga mesmo entre eles, são poucos quadrinhos, eles acabam brigando e tal, e no fim o surfista fica impressionado como todo mundo em Asgard ama o Thor, como todos estão dispostos a sacrificar por ele, e ele chega à conclusão de que ninguém que fosse efetivamente mal teria esse amor da população. E dos amigos e dos seguidores. Então ele acaba vendo que ele foi iludido pelo Loki e vai embora. Mas é uma edição que eu gosto bastante, ela é bem, bem legal. E o Odin isentão, hein? Porra, o Odin falou, não, os dois têm bondade no coração, um não vai fazer mal de verdade pro outro, então deixa o pau torar. Porra, sacanagem. É, os camareiros, preparem o leito real. Agora retire-te, pois a fadiga me acomete. Oh, sacanagem, né, velho? E lembrando o que o Regi falou no capítulo anterior, mais uma vez o surfista vai embora ajoelhado na prancha e mandando um mimimi, né? E aí, Reginaldo, tu gosta dessa edição? Cara, essa capa é maravilhosa, assim, né? Você vê a diferença, né? Embora os dois personagens sejam criação do Kirby, né? Você vê o Thor, cara, todo, né, assim, capa, bota com joelheira, né? O martelo, ele tá girando ele já pra dar uma porrada. O capacete com as asinhas, assim, vamos dizer assim, é a cara do Kirby esse Thor, né? E o surfista indo ao encontro dele é aquele de traços econômicos, assim, né? Reduzido, assim, né? Eu acho linda essa capa. Linda, linda, linda, assim, linda. Né? E aí, depois, dentro, a história também é jóia. Eu acho bacana demais. Né? Acho um barato surfista, né, com os animaizinhos assim, né? Uma cena meio essa parte é sensacional. Uma cena meio Igreja Universal, né? Assim, ele com todos os bichinhos em volta, né? O elefante acho que tá comendo o rinoceronte, assim, né? Você vê assim, eu acho um barato isso, assim, legal, que ele tá em paz, né, naquele momento, assim, que é uma ilusão, né, meu? Porque, assim, a natureza não é poética desse jeito, assim, ela não é lúdica desse jeito, a natureza é selvagem. Cara, e quando o Loki aparece, né, nessa mata, né, nessa floresta, e assim, é aquela coisa, né, essa atitude do surfista de sempre apanhar, né, de não reagir e tal, e aí o Loki diz, não sabes que Loki poderia destruir-te com um simples gesto? Aí ele tá no chão, assim, no capim, né? Então faça isso, acabe comigo. Que serventia tem a vida num mundo destituído de juízo? Cara, é o dar outra face levado à milésima potência, né? E aí no banquete, cara, você também presta atenção, assim, né? O asgardiano mais próximo de você, que tá levantando, assim, uma coxa de peru, alguma coisa assim, ele tem uma adaga no braço, assim, um detalhe, assim, caprichoso, cara. Uma arte encantadora, cara, assim, né? E depois, a hora que aquele gladiador também, ele lança a espada, aquele lá é o Conan pra mim, cara, porque tá muito parecido, né? Assim, e a espada, ela tem, assim... É o Conan do bigode, né? Não tem bigode. Não, é outro mesmo, é verdade, eu tava olhando pra outro, é verdade. Não tem. Não tem. E o quadrinho, ele tem um movimento, cara, que você consegue ver a espada cortando a mesa, assim, nossa, cara, isso assim, é demais, meu. Ele é tão legal isso que a gente reclama que tem pouco confronto, né, meu, assim, porque é demais, assim, né, meu. Eu imagino a molecada lendo isso na época, cara, e ficando, assim, maluca com essa história, cara. E é o que você falou, né, cara, a ambientação desse banquete é muito viking, né, cara, é muito bacana, é aqueles grandes salões mesmo, né, cara, porque vikings não tinham palácio, era uma tenda, né, era uma cabana grandona em que eles se reuniam para cear, onde ficava lá o trono do rei, do conde e tal, com uma fogueira bem no meio, e enquanto eles comem, bebem cerveja, e na parede tem pendurado escudos, tem pendurado bandeiras, é muito bonito, né, cara? Ele fez toda a ambientação, assim, com um capricho que você não vê realmente nem história em quadrinho atual. Cara, e reza a lenda, né, que aqui nessa edição, o Buscema, ele, como eu falei ainda agora no 3, mas assim, oficialmente é que ele rompe de vez com o estilo de Kirby, né? Se o terceiro ainda talvez lembrasse um pouco, essa aqui não tem mais nada a ver, né? E é a partir daqui que você começa a enxergar a assinatura de estilo dele, né? Assim, que é, pronto, essa aí é o tipo de arte que ele leva pra Conan, leva pra Wolverine, né? E dizem que ele tava bem orgulhoso, né, desse trabalho quando entregou as páginas, né? Ele disse que quem viu as páginas originais no escritório da Marvel nesse dia, ele foi lá parabenizado, né? Só que a verdade é que o Stan Lee odiou, bicho, todas as páginas e praticamente mandou ele refazer tudo, né? Cara, aí imagina que a gente tem aqui um material lindo, né? Como a gente tá elogiando, mas ele foi todo refeito, né? Quer dizer, isso aqui é a versão 2.0, né? Dizem que ele se sentiu desmoralizado, né? Ele disse que ele foi na sala do John Romita e ele perguntou: John, por que diabos você faz quadrinhos? Dizem que essa edição já ecoava com esse descontentamento do Stan Lee com o mercado, né, com as vendas baixas, aí parece que o Buscema pagou o parto, né, dessa edição. Eu não sabia dessa história, não. Isso aí tem naquele livrinho da história secreta do Universo Marvel, aquele laranjinha do Stan. Não, eu li, então eu não lembrava, eu li esse livro. Isso é bem uma notinha de rodapé, bicho, isso aí. Mas, Mauro, aproveita aí e diz aí qual é o balão mimizento dessa edição. Ah, o mimimi dessa fica na cena universal, né, da Igreja Universal, que o Regi falou. Tá lá o surfista, né, sentado num tronco em meio à natureza, abraçando o leão e falando: entre os mais fortes dos seres humanos vivos, supostamente as mais selvagens de todas as criaturas terrestres, eu posso repousar em paz e segurança. Afinal, depois de saciar a sua fome, nenhuma delas ameaça aqueles que a cercam. Ao contrário do que ocorre com os humanos, que chamam você de fera, a violência não impera em seu coração, nem traços de mesquinharia ou do mais ardente ódio. Entretanto, o homem que conquistou o domínio de todo este mundo é um estranho para a paz, um prisioneiro embrenhado na teia de seus próprios indescritíveis temores. Eita. Para salvar a humanidade. Oh. A edição 5 começa de maneira bem inusitada. O surfista furta do edifício Baxter um dimensionador espacial, um instrumento capaz de ingressar em outras dimensões. A cena é bem pitoresca. O Coisa no chuveiro saboado e o Reed na pia fazendo a barba, né? O alarme do edifício toca e eles percebem que alguém entrou pela janela do laboratório de Reed, né? E levou essa invenção. Quer dizer, a segurança do edifício Baxter é tão boa quanto a de um condomínio qualquer, né? Mas enfim, o surfista usa esse aparelho para romper a barreira, mas aí ele não funciona, né? Ele bate duro no bloqueio e ele cai de novo na Terra. Aí ele acorda numa cama e vira hóspede de Al Harper, né? Um cientista que vive numa cabana isolada no meio de uma floresta. Como eu disse, ele é um cientista e decide ajudar o surfista, né? E é uma coisa interessante, o Al é negro e se solidariza com ele porque percebe que o tratamento que o público dá ao surfista não é muito diferente com o racismo que ele está acostumado a lidar, né? Só tem um empecilho pro Al iniciar a pesquisa dele, né? Financiamento. Aí o surfista se veste com roupas civis, né? Sobretudo, chapéu, óculos, e vai procurar emprego, né? Ele chega num ponto em que ele vai num carteado clandestino, né? E controla cosmicamente o resultado de cada jogada, né? Eu acho que essa foi a melhor aplicação do poder dele, né? Bom, ele desenvolve outro aparelho e quando o surfista vai usar, ele se depara com outro vilão, o nome dele é o Estranho, né? Aí já viu, ele quer destruir a Terra, esconde uma bomba, e enquanto o surfista luta com o Estranho, ou tenta rastrear a bomba, ele encontra, desarma, mas morre por conta do dispositivo de segurança. É uma história bem triste, né? O que vocês acharam dela? Eu tava falando com o Mauro antes que eu não gosto tanto dessas duas últimas histórias. Eu acho aí até que, assim, aqui o Stan Lee já voltou, assim, ele extrapola os poderes do surfista demais, né? O poder cósmico manipula os dados, ele manipula a mente de um cara, ele chama névoa cósmica, ele abre o cofre com o poder cósmico, aí é, perdeu a mão, né? Assim, eu acho uma história um pouquinho menos planejada, né? Embora ela tenha, vamos dizer assim, no traço, confirmo o que você falou, Luigi, que aqui é a cara do traço do Buscema, né? Assim, tá bem nítido, assim, a fisionomia das pessoas, alguns quadros, assim, eu acho que ela é um pouquinho solta, assim, né? E tem um vilão bucha, que é esse Estranho aí, que a gente tava tentando lembrar de onde ele veio, pra onde ele vai, porque eu acho que as outras histórias, elas encaixaram muito bem, e essa daqui já vai para lugar nenhum, ela parece quase um filhinho assim, né, essa parece um tapa-buraco, não é das minhas favoritas não. Eu acho assim, a edição mais fraca pelo nível do vilão, pelo confronto que se coloca e tal, mas eu gosto, mais uma vez, vendo o espírito da época, né? O surfista era um personagem alternativo que discutia essas questões hippies, que discutia questões modernas para a época, e ele faz nessa edição especificamente sobre o racismo, né? Você vê primeiro colocando um cientista negro como um personagem inteligente acima da média de compreender o papel do surfista, ao invés de atacar ele gratuitamente, querendo ajudá-lo, querendo buscar mais conhecimento, e principalmente, né, na parte que é mais incisiva mesmo, é nas páginas, né, 204 a 206, que mostra, né, o cientista Wall, ele desenvolve um aparelho para rastrear essa bomba que está na Terra. Tá acontecendo um monte de coisas, as pessoas estão vendo o surfista enfrentando um gigante no meio da cidade, e a hora que os homens brancos veem um cientista com uma máquina diferente, eles já começam: ah, por que você está segurando esse trambolho? Ah, tá emitindo uns ruídos estranhos, não duvido nada que essa coisa que tá na cidade é um robô, eu vou repetir ipsis literis, né, ele fala, e o escurinho aqui comanda ele com um controle remoto. E aí um outro mais fala lá embaixo: tá pensando que a gente é trouxa, crioulo? Vamos arrancar o aparelho dele pra ver. E o cientista grita: não, parem, seus idiotas. Aí um terceiro vira e fala: idiotas, vamos mostrar para esse folgado que a gente faz com delinquentes. Então o Stan Lee traz, né, em plena final da década de 60, uma discussão ostensiva sobre racismo, sobre preconceito, colocando um personagem negro como cientista, como uma pessoa proeminente e vista como um delinquente, como um marginal por homens brancos, simplesmente pelo fato dele ser negro. Então, eu acho assim, vendo dentro do contexto histórico, essa é uma história poderosa. Tanto que o Wall acaba se sacrificando para salvar a humanidade, né? Em um ponto mostrando que ele não só era um grande cientista, como uma grande pessoa, né? Um altruísta que acaba tendo uma morte sofrida, né? Morre por fumaça ácida para tentar salvar a humanidade. Então, é uma mensagem bacana, principalmente vista no contexto da época e tal, e que ainda acho que vale como uma edição bem acima da média do que era produzido então. Cara, aí antecipando minha frase mimizenta, ela nem é muito mimizenta, é só triste mesmo, assim, como a edição que é bem triste, né? Porque o Wall não tem família, né? Ele não tem ninguém para reclamar o corpo dele e é enterrado como um indigente, né? Aí o surfista diz: um João ninguém. É assim que eles definem aquele que sacrificou sua vida para salvar a humanidade. Aqui ele jaz anônimo e sem ninguém para chorar sua morte. Não é justo. De todos que já habitaram a Terra, nenhum homem se fez mais digno de um tributo solene do que Al Harper, pois um tributo ele terá. Enquanto este planeta existir, essa chama jamais se apagará. Descanse em paz, nobre Al Harper. Você foi verdadeiramente um herói. Assim, acho que foi a que mais me marcou, assim, essa questão, assim, essas chamas assim, pra você vir fora do espaço, achei bem legal. Mas é só isso mesmo, não achei também, foi uma edição menos mimizenta, na minha opinião. Foi, comparado com as outras, sem dúvida. Em algum lugar do futuro. Na edição 6, o surfista acredita agora que romper o contínuo espaço-tempo pode ser a solução para romper a barreira invisível. E é verdade, quando ele avança no tempo, ele percebe que a barreira não existe mais. Mauro, o que acontece quando ele chega no futuro? É, ele vê, quando, né, ele executa esse plano de avançar no tempo para ver se a barreira não mais existe, dá certo. Mas o futuro tá uma merda, né? Ele chegou, a Terra tá destruída, ele vai pra Zenlá tá destruída também, e ele descobre que o universo é dominado por, né, um ser ultrapoderoso que virou, né, o imperador do universo, o resto dos povos viraram escravos dele, e nunca teve ninguém com poder suficiente para confrontá-lo. O surfista enfrenta esse soberano aí do universo e no fim ele acaba percebendo de que o fato dele ter avançado para o futuro e não ter estado presente para eventualmente enfrentar esse inimigo antes que ele alcançasse todo o seu potencial gerou a destruição do universo, e que era melhor então ele não ter feito isso, né? Ter deixado essa história seguir seu curso natural e evitado que, enfim, que uma manipulação do tempo que ele executou acabou trazendo um resultado desastroso para o universo. Eu não acho grande coisa essa história, cara. Achei ela ruim, achei ela meia solta, assim, né? Com nenhuma ligação com o universo Marvel, um vilão aleatório que não tem desenvolvimento nenhum, né? É um mutante com uma garrinha na mão, assim. Cara, esse aí é um troço que me incomoda pra caralho. Além de ser um vilão ruim, né, cara? Eu concordo plenamente com o que você tá falando, Regi. O cara é o ultra super poderoso do universo e ninguém explica como é que ele perdeu essa mão, né, cara? O cara tem uma garrinha tosca na mão. É muito ruim, cara. Na verdade, ele nasceu com essa garrinha, né? Você olha no berço, a mãozinha dele é uma garrinha mecânica, assim. Cara. É bizarro. Não, a mãozinha, ele tem uma mãozinha pequena porque o pai dele sofreu um acidente radioativo, né? Assim, você vê, né, tem esse medo nuclear da época, sim, né, eu acho ela avulsa, cara, acho ela sem graça, sem sal nenhum, assim, meia perdida, não gosto muito não, viu, cara, não gosto não. Eu concordo contigo, é a pior fácil do encadenado e é uma história fraca, né, cara? Assim, o mega ultra imperador do universo sozinho, cara, é ruim. É uma história fraca, fraca mesmo. A única nota, né, que eu ia fazer, as duas observações, uma, né, o cara tinha umas escravas humanas, dançarinas, que novamente lembra, né, muito a representação do Buscema no Conan, e mais uma vez o surfista olha para uma mulher aleatória e fala: Xalabol, será mesmo você, milênios depois, né? Quer dizer, porra, o cara tá muito na seca, ele tá projetando na mulher 3 mil anos depois. Pra não descartar nada também, tem quando ele faz a viagem no tempo, assim que os caras falam que ele tá viajando a velocidade da luz, tudo, que ele desacelera, ele puxa a frente da prancha, né? E é uma imagem que alguns artistas repetem ela bastante, né? Ela é bem típica, inclusive naquela história do Byrne também tem esse mesmo gesto, assim, cara, que eu acho bem legal, cara. Mauro, o balão mimizento. Eu acho que o seu balão mimizento vai ser a fala mais famosa do surfista. Diz aí. Cara, o meu balão mimizento, eu vou até discordar, cara. O meu balão mimizento vai ser o primeiro, né, cara? Vai ser o começo da historinha, cara. Porque é muito chororô. Pode não ser a mais emblemática, mas ele começa assim. Até quando devo continuar aprisionado no selvagem planeta Terra? Quanto tempo ainda suportarei até que a solidão me destrua? Não, este não pode ser o meu destino eterno. Não foi para isso que eu renunciei meu mundo, minha vida e meu amor. Por certo, em todo o universo não pode haver ironia mais cruel do destino. Eu, que detenho um poder além da compreensão de qualquer ser humano, estou fadado a viver confinado e sem esperanças, tal qual o mais frágil dos animais. Aqui, eu sou odiado e temido pelos mesmos seres que meu coração só deseja ajudar. Meu coração! Eu disse coração? Como poderia ser se não tenho mais coração? Afinal, eu abandonei no planeta Zinlá, a inúmeras galáxias de distância com aquela que amarei para sempre. Zinlá, onde meu mundo começa e termina. Onde deixei minha adorada Xalabal. Meu Deus do céu, não tem... Não é possível, cara. É muito mimimi. Meu Deus do céu. Ele passa do chororô quanto à humanidade. Aí ele segue para um momento da Vi Luiza, eu só queria dar alegria ao meu povo. E aí ele termina chorando, dor de corno, de saudade da Xalabol. Meu Deus, como é ruim. Falei pra você que eu achava que eu ia acertar o seu balão. Mas eu achava que você ia pegar aqui exatamente tudo no quadro, né? Que ele acaba fazendo uma divagação sobre viagem no tempo, sabe? Eu achei bem legal essa fala. Que eles... Novamente aqui estou, em meu próprio espaço e tempo, com muito para ponderar. O que é verdade e o que é fantasia? Será que eu salvei realmente o universo ou acordei de um sonho? Pode um futuro já existente ser apagado para sempre? Seria o próprio cosmo uma centelha de imaginação acesa por um pensamento ocasional e capaz de ser apagada à vontade? Talvez. Talvez seja melhor que nunca conheçamos essas respostas. Não, essa é a melhor frase da história, né? A história fraca e tal. Essa reflexãozinha do final é a parte mais legal. Mas a nossa proposta não era a melhor fala, era a fala mais mimizenta. E eu acho que nada supera o momento Davi Luiz do começo desse... É verdade. O supremo suplício do surfista prateado. Reginaldo, o início e o fim dessa revista passam pelo lápis de Jack Kirby. Sobre o que é, e o mais importante, qual é a história por trás delas? Fala aí, a edição 19, que nunca veio, traria um surfista prateado 100% kirbiano? Eu estou falando de Fantastic Four anual número 5 e o surfista prateado número 18. Essa história curtinha do surfista no anual do quarteto, ela é uma historinha backup. Nada me chama atenção aqui. Talvez só o surfista, mais uma vez, assim, os caras estão caçando o pato e acerta o surfista com os tiros, né? Ele também, o surfista também, acho que ele atropelou alguma oferenda de Iemanjá, alguma coisa assim. Né? Ele é muito azarado, né? Ele tá voando com os patinhos assim, os caras começam a atirar nele. E aí pega esse personagem Bucha, que é o Quasimodo, né? É aquela criação do Pensador Louco, né? Que é um personagem esquisito, ruim, né? Eu já falo aqui a fala mimizenta dele, cara. Ele tá falando: por que me renegou, mestre? Por que fui abandonado? Ele tá dentro, parece uma máquina de lavar, né, meu? Assim, futurista, né, meu? E, então, assim, é uma história esquisitinha, né, meu? O surfista encontra ele, né? Usa essa própria máquina que ele tá preso para criar um corpo para ele, um corpo grotesco, assim, simplificado, né? Mas é um corpo, né? Ele estava preso antes. E aí esse Quasimodo, que é quase assim, um corcunda de Notre Dame, assim, revisitado, ele luta com o surfista, né? Naquele visual do Kirby mesmo, né? É um surfista que você vê, é um surfista diferente do que a gente tá vendo. Até a fisionomia dele é mais carrancuda, assim, né? E termina com o surfista aprisionando ele no relógio da torre, assim. É uma história bem simplesinha, assim, que eu não acho graça nenhuma, assim, né? É só mesmo pra gente ver o traço do Kirby. E essa edição 18 que você está falando é quase assim um, sei lá, um pedido de desculpa ou vai lá, dá a bola para o Kirby se divertir um pouco também, né? Que é um encontro do surfista com os inumanos. E aí é o surfista dele, ele é um surfista briguento, ele é um surfista, vamos dizer assim, mais truculento, embora ainda tenha um pouco do chororô do Stan Lee, né? Mas ele é um surfista assim, mais bruto. E termina, cara, se a gente falou de mimimi até agora, termina com aquela, aquela promessa de vingança, de sangue, de brutalidade que não se concretiza, né? Porque essa história prometia um surfista vingativo, um surfista que fala, chega, encheu o saco de ser, não vou ficar mais chorando, agora eu vou partir pro ataque, não tem esse ataque, né? Foi uma última edição, né? Vale, eu acho que vale só para ver o surfista no traço do Kirby mesmo, porque não tem muito a ver com essa série. Essa série era realmente do Stan Lee. O Buscema pegou para desenhar, e porque era um talento, também fez bem, mas é o Surfista Prateado, o volume 1 do Surfista Prateado é a praia do Stan Lee só, cara. É ele brincando com o personagem que ele se apaixonou, meu. A gente fica, né, com pena do potencial que teria sido essa virada do surfista, né? Um cara que foi, né, durante todo esse primeiro volume achincalhado, perseguido, preso, agredido pela humanidade, de repente o cara estoura e vira um vilão. Teria sido sensacional, né? Seria o momento Daenerys do Surfista Prateado. Pô, isso teria sido excelente, né, cara? Transformar o Surfista Prateado num vilão, teria sido uma jogada de mestre, algo assim, talvez avançado demais para a época, talvez até hoje em dia, né, quando o fandom não deixa você mexer demais em personagem nenhum. Mas imagina que sensacional seria se, depois de todo esse mimimi, essa choradeira, esse martírio, o surfista estourasse e virasse um vilão. Pô, isso ia ter sido antológico. Cara, a minha parte favorita dessa edição, meu, é a hora que o surfista chama a prancha e ela não vem, né? Ele usa aquela frase, que é o bordão dele, né, meu? A mim, minha prancha. E demora, a prancha não vem. Aí ele vai procurar a prancha, tá o dentinho mastigando ela, né, meu? Porque ele tá lutando com os inumanos, assim, né, meu? E o dentinho também, assim, o surfista é todo fodido, né, meu? Assim, porque até o dentinho não respeita ele, né? O cara foi esculachado pelo dentinho. É, então assim, pô, é muito legal, cara. E assim, realmente assim fica. A última página é um close-up no rosto do surfista, e ele fala, né, que a humanidade se acautele. A partir desse momento, o surfista prateado será o mais letal de seus algozes. O que ele ia ser? Ele ia se tornar um inimigo, um antagonista? Não sei, cara, sim. Mas seria interessante, sim. Seria, porra, eu gostaria de ver também, sim, né? Gostaria de ver, sim. Nessa época, o Kirby meio que ele começou a repetir um mantra, né, entre amigos próximos, né? Porque ele tava farto de criar novos personagens e conceitos pra Marvel, né? Ele via dizendo: não vou dar outro surfista prateado pra eles, né? Dizem que após essa edição 18, né, ele tinha muito medo, né, de ser para Marvel o que Jerry Siegel, né, um dos criadores de Super-Homem, era para DC, né, um cara escarrado pela indústria que ajudou a construir, né, assim, mantendo um emprego porque o Stan Lee não suportava vê-lo na pior, né, ele não queria ter esse mesmo destino. E foi aí, depois desse dissabor da edição 18, né, que o Kirby assinou um contrato de 3 anos com a DC. Só que ainda assim, eu tenho a impressão, rapaz, que o Kirby era muito profissional, saca? Porque, vejam vocês, o cara tava com isso tudo do surfista, assim, atravessado, né? E o cara ainda aceita um convite pra voltar a fazer o personagem, sabe? Eu vejo o Kirby como um cara ponto firme, assim, muito profissional acima de tudo, sabe? Enquanto o Stan Lee era aquele cara que ele acreditava, assim, eu repeti muito isso ao longo do programa, assim, um cara perseverante, eu acho que o Kirby tem muito disso de lançar o conceito e partir pro próximo trabalho, sabe? Talvez ele não continuasse com aquilo, sabe? Ele sempre tava fazendo um projeto e já pensando no outro, sabe? Assim, e aquilo tava encerrado para ele. O Stan Lee não. O Stan Lee, ele, dentro da indústria, assim, foi um cara que perseverou bastante, né? Tem muita gente, assim, que usa isso até como mensagem motivacional, né? Porque o Stan Lee, como eu disse lá no começo, ele começou aos 19 anos, né? Ele lançou o Quarteto Fantástico, assim, eu acho que quase 20, mais de 20 anos depois, né? Nos anos 60. Ele só começou a fazer sucesso mesmo nessa época, né? Então é um cara, assim, que a gente tem que respeitar, né? Assim, tem os problemas dessa parceria, como qualquer parceria criativa, mas, assim, são, pra mim, são dois gênios, cara. Por fim, Reginaldo, diz aí, como o surfista prateado se libertou dessa lazarenta barreira anos depois? É o volume 2, né, do surfista, já nos anos 80, né? Uma história muito parecida aí que a gente viu, né? Um aparelho, acho que do Red Richards, ele avaliou, né, que o que prendia o surfista não era o surfista que era preso na barreira em torno da Terra, era a prancha, né? Ele pegou uma nave do quarteto e o surfista, sem a prancha, atravessou a barreira de forma bem simples, né? E aí ele se libertou, né? E foi a partir daí que começou esse volume 2, que a gente conhece um pouco mais as histórias, né, do Ron Lim, né, aquela fase que precede Desafio Infinito, né? É uma história legal, né? É uma história bem legal, sim, né? Um bom começo, um bom recomeço pro surfista, com uma pegada totalmente diferente do que essa fase aí que a gente contou hoje. Então, eu acho bem legal, né? Também acompanhei alguma coisa dela, alguma coisa que saiu no Brasil, alguma coisa fora, mas eu acho bem legal mesmo. Mais aventureira, mais até divertida, mais engajada, né, no universo sci-fi da Marvel, né? Eu lembro, assim, de umas das primeiras, assim, nossa, que eu implorei para comprar e era caríssimo na época, uma edição americana do Surfista, que era ele encontrando o Super Skrull, né, e uma armada Skrull, assim, no espaço, uma história super, assim, quadrinho mesmo, assim, né, aquele quadrinho sem vergonha mesmo de ser quadrinho, e era um barato essas histórias aí, cara. Eu acho que vale, assim, falar, depois de tanto chororô, ele se libertou, né, e deixou de ser até um pouco melancólico, assim, né, se tornou um personagem mais aventureiro. Tô vendo aqui essa edição aí que ele se liberta da barreira, saiu aqui em Grandes Heróis Marvel número 33, saiu aqui no Brasil em 91. O Juízo Final. Quase 20 anos depois, né, o John Buscema, ele pleiteou junto ao editorial uma graphic novel original, que é a Juízo Final, né, que narrasse uma história do Surfista Prateado em 60 quadros, ou melhor, um quadro por página. O argumento pertencia ao Buscema e o editor-chefe Tom DeFalco, cabendo ali dar voz à história. Acabou que essa foi a última colaboração dos dois com o personagem. Eu acho que é um desbunde visual, e olha, aqui entre nós, eu acho que vale mais a pena deixar os quadros limpos e um texto, assim, em prosa à parte, assim, como o Sandman, Caçadores de Sonhos, sabe, do Gaiman e o Yoshitaka Amano. Eu acho que era bem o caso aqui. Bom, a história de Juízo Final é pós Grandes Heróis Marvel 33, né, com o Surfista liberto da barreira invisível, se encontrando com a Nova, né, aquela namoradinha do John Storm, que vira um arauto no run do quarteto pelo John Byrne. Eles conversam, apostam a corrida, a principal historinha mais leve do Surfista, mas isso vai ficando para trás rapidinho quando o Mephisto ele entra na jogada. A Nova tem consciência que deve rastrear mundos sem vida inteligente para o Galactus, e tem até a bênção do Surfista por esse tipo de engajamento e responsabilidade dela. Só que aí ela cai numa armadilha do Mephisto e perde essa percepção, essa atitude. Ela passa a entregar de bandeja qualquer tipo de planeta ao Galactus, com civilizações avançadas, arcaicas, o que fosse. E o Galactus não queria nem saber, perdoava não. Aí o Surfista é chamado por representantes de planetas ameaçados por Galactus para intervir, né? Ele faz uma careação com a Nova e percebe que tem algo estranho com ela, né? O Mephisto se revela e faz uma proposta ao Surfista, né? Sua alma, pelo cancelamento do feitiço em Nova, né? Ele aceita e ele fica em suplício, né, nos domínios do Mephisto. A Nova volta com o Galactus e o curioso é que ele intervém em favor do Surfista, né, querendo resgatar a alma dele. Aí vejam vocês, assim, Galactus, Deus, né, versus Mephisto, Diabo, né, e cara, e eles se equiparam em poder, né, só que o Surfista dá um bizu pra o Galactus, porque eu acho barato, sabe, eles comem o mundo dele. Aí, bicho, eu ri, quando o Galactus, ele se prepara pra consumir o mundo do Mephisto, né, cara, aí o Mephisto, ele pede arrego, né, eu achei impagável isso. Uma pena, né, que esse material nunca foi republicado, cara, eu acho que merece, porque vira e mexe, relança aquele Parábola, né, que pra mim, cara, nem fudendo é melhor que esse Juízo Final. Defenda agora, Reginaldo. Olha, eu também não sei se é melhor não, viu, Luigi, mas aí são propósitos diferentes, né. Parábola, ela tem uma questão realmente dela ser uma mensagem mesmo, dela ser quase um sermão, vamos falar assim, né? E eu gosto de Parábola, não é que eu não gosto. Eu reli agora, só pra gente compor também, né, a história, e eu acho ela muito legal, cara, que ela parece quase um universo alternativo, assim, né, onde ele questiona as crenças, a fé, né, televangelismo, né, que você vê, é um assunto que hoje a gente vê aqui, que no Brasil ainda é muito forte, cara, né, esses pregadores aí de emissoras de TV, né, então eu gosto de Parábola, mas quando você compara com o Juízo Final, que ela tem uma proposta, você falou que ela teria que ser quase em prosa, assim, e eles mesmos comentam, acho, na abertura da edição, que eles queriam que fosse quadrinho ainda, então tinha que ter balão, ela tinha que ter narrativa de quadrinho, né? E eles conseguiram fazer isso, porque ela realmente tem essa pegada de narrativa de quadrinho, com painéis lindos, assim, lindos, assim, né? Eu acho muito bonito, eu acho a história boa, não acho ela fantástica, mas acho ela boa, né? Gosto da nova, gosto da dinâmica da nova, né? Ela ela é quase o inverso do surfista, né? Se o surfista é todo melancólico, a nova, ela é imprudente, entusiasta, né? Ela é quase apaixonada pelo Galactus, né? Aqui mostra que é uma manipulação do Mephisto, mas com o passar do tempo ela se envolve mesmo com o Galactus, né? Então eu gosto muito dessa dinâmica, gosto da história, a história da origem da nova, né? Que é quando o Quarteto salva o Galactus. Eu acho também, assim, Byrne estava inspirado quando ele desenhou, quando ele cuidou do Quarteto, né? Porque essa história, ela é muito boa, ela faz uma rima legal com aquela antológica aparição do Galactus, né, no Quarteto, né? Gosto, eu sei que você gosta também, Luigi, que depois vai desembocar lá no julgamento do Red Richards, né? Então, gosto demais dessa amarração que teve, assim, que eu acho que às vezes até valeria a pena a gente conversar disso aí num outro programa, talvez numa outra seleção de histórias, mas gosto demais, cara, né? Amo essa capa, amo, porque aí é por outros motivos até, né? Antes, acho que essa edição saiu depois, né? Mas antes disso, tinha o jogo do Surfista Prateado no Nintendinho, né? Muita gente fala que jogou e dá dificuldade e tudo, mas é quase assim uma mítica, né? Assim, essa molecada nova não jogou isso daí, né? Assim, porque era um jogo difícil pra caramba, né? Era o surfista no espaço, mas era quase um jogo de navinha, assim, onde qualquer coisa que encostasse no surfista, não é que ele enfraquecia, ele morria, né? Ele ficava ajoelhado, aquela pose ajoelhada que a gente viu durante toda essa edição histórica, cara. E esse joguinho, assim, eu fecho os olhos e consigo ver, meu, de tanto que eu joguei ele, e a caixinha do jogo era justamente a capa dessa edição, cara, que eu acho maravilhosa, assim, maravilhosa, meu. Eu também tenho uma boa lembrança dessa capa, dessa historinha, né? No Brasil saiu em Graphic Marvel número 9 em outubro de 91. Eu lembro claramente de ter essa Graphic Marvel. Meu irmão gostava muito mais de Surfista Prateado do que eu, e nós lemos juntos essa história, e é uma história legal, é muito, muito bonita, né? Um negócio de um quadro por página, super caprichado, o embate do Mephisto contra o Galactus também é muito legal, então é um fechamento bacana, né, que o Buscema fez. Quanto à passagem mimizenta, né, eu conversava com o Mauro antes da gente entrar no ar, que não é uma edição que é menos melancólica, mas assim, ela não é melancólica, assim, ela é mais aventureira mesmo, assim, é mais o que o Surfista Prateado se tornaria com o Jim Starlin, como o Reginaldo falou. Mas assim, tem um quadro em especial que é na página 14 que me chama a atenção, porque mesmo assim ainda esse eu melancólico dele ainda grita dentro, assim, e é bem interessante porque é um diálogo, né, com a nova, né, eles vão apostar a corrida, aí você vê, tem um recordatório, ele diz, que é o próprio surfista que fala, como se quisesse provar que ainda é mulher, seu humor muda tão repentinamente quanto a direção do vento solar. Aí a nova, ela fala: venha, Vamos apostar uma corrida até o planeta mais próximo. Vou lhe mostrar que não preciso de uma prancha cósmica para ser o arauto mais rápido de todos. Parece o desafio de uma criança despreocupada. Que excelente contraste à minha melancólica natureza. Voe feito um cometa, jovem. Zarpe como uma nave estelar. Embora minha alma jamais possa estar livre das preocupações, que ela se entregue a estes parcos momentos de alegre abandono. Aí a página seguinte, assim, aí você vê que ele pegou, deixou ela ganhar, sabe? Ela chama ele de chauvinista, machista. Não sei se posso dizer se é um balão mimizento, mas é o que mais me chama a atenção. Pra surfista prateado, é um mimimi leve, mas, né, até a fase do Starly. Mas não seria o surfista prateado se não tivesse algum mimimi. É o surfista aí fazendo, né, um surf planning, né, meu? Assim, hoje ele seria, né, meu? Deixou ela ganhar. Um surf planning. E a outra parte que é bem legal, cara, também, assim, que o Mephisto tenta ele com um portal com mulheres contornando, né, um portal que é no espaço, assim, né, e ele refuga, né, ele desconfia, né. Agora a Nova, meu, ele tenta com três rapazes, assim, né, e ela acelera, né, ela vara o portal, né, ela não pensa duas vezes. Né, que é um barato, né? Assim. E ela mergulha de cabeça, meu irmão. Fala, três rapazes é comigo mesmo, vambora. Mas e aí, como lê o Ficha Prateado? Como cada um de vocês processou esse texto do Stan Lee? E qual a recomendação que vocês deixam para o ouvinte, caso eles queiram fazer o mesmo? Diz aí, Mauro. Eu comecei o Surfista Prateado com a fase do Jim Starlin. Eu peguei esse juízo final na época. Eu lia muito por causa do quarteto, né? Meu irmão gostava muito de Quarteto Fantástico, eu gostei muito da fase do John Byrne, e dali eu fui voltando para ver essas histórias antigas do surfista. Mas assim, hoje, né, você pegar isso é complicado, porque na época era o que estava acontecendo no universo Marvel. Hoje, você pegar nessa fase que eu comecei, você já vai pegar em algo datado. Então, já que é para começar com datado, eu sugeriria quem for começar com o Surfista Prateado hoje, começar do começo mesmo, começar com essa biblioteca histórica Marvel e sempre ter em mente a questão do contexto. Pensar na época em que o personagem foi criado, como o mundo estava do final da década de 60, começo da década de 70, no que era a perspectiva mundial em 68, 69, e se diverte com mimimi, releva isso e vê o quanto foi visionário, o quanto foi diferente para a época, o quanto que em uma época em que não tinha nada igual, isso foi original. Então começa daí, se você gostar, segue com o personagem, mas hoje eu começaria do começo. E você, Reginaldo? Ah, eu acho que vale também, tem acesso fácil a essas edições históricas, então realmente você tem que ler isso daí com essa visão, né, anacrônica, né, assim, que você tem que ver que era outros tempos, outra mentalidade, né, você tem que ver, assim, que você colocar um cientista negro ajudando o surfista é uma coisa, assim, né, o cara tá passando uma mensagem na história em quadrinho, né, ele tá questionando uma coisa na época que realmente, né, era válido, né, porque nós estamos falando aí de um tempo onde tinha segregação, né, muita ainda, né, tinha segregação no ônibus, no bebedouro, né, então você colocar, né, um sidekick cientista ainda e com uma nobreza, assim, que comove o surfista, eu acho válido isso, se você lê com esse olhar, né, mas é difícil, não é fácil, é muito massa de texto. Eu acho, assim, que quem quiser ler uma história, valorizar o material histórico, vai atrás disso, sim. Quem não quiser, pode procurar essas edições. Eu acabei de olhar no Mercado Livre, tá 25 pau essa Graphic Marvel aí, eu acho que eu vou até comprar ela, porque ela deve estar em alguma caixa minha perdida, e eu quero ler de novo, assim, a revistinha mesmo, né, 25 pau tá excelente o preço para um material desse, assim, né, muito boa. O que eu ia sugerir também, eu comprei daquela Marvel UK, né, da divisão inglesa da Marvel, chama Marvel Platinum. É um apanhado de histórias do surfista. Tem essa edição 1 aí que nós falamos, né? Tem uma passagem do Wolfman, né? Acho que tem o confronto do surfista com o Mephisto, a terceira edição. Tem uma passagem do Wolfman, que é o surfista contra o Drácula, que é puro anos 70, assim. É outra pegada, né? Aí o mundo já descambou, né? O surfista não tinha nem tempo de ser mimizento, porque aí, né, anos 70, a coisa desandou de vez, né? Então, aí depois tem aquela história dos anos 80 do Byrne, que eu falei, que é quase né, você lendo aquela mesma história do surfista, do surfista contra o Mephisto de novo, e fecha com Parábola, encadernado grossinho assim, com várias histórias. Eu acho que quem tem domínio do inglês e consegue trazer isso daí, eu acho que vale a pena, porque é um material assim, é um geralzão do surfista, e eu acho bem legal mesmo. Bem legal mesmo essa história. Tem Parábola, que eu acho válido, assim, eu gosto bastante, mas o surfista tem bastante coisa, tem que peneirar, né? A passagem dele em Aniquilação eu acho legal, eu acho bem legal também essa fase do Starling, né? Acho legal. A recente agora, igual você falou, Luigi, do Already lá, né? Do. Então, eu não gosto. Isso, eu não gosto muito também, não me pegou, né? Eu acho ela visualmente bonita, eu acho uma ideia interessante de deixar o surfista com uma companion, né, humana, assim, mas não me pegou, cara, não é a minha pegada com o surfista. A minha fase favorita do surfista é esse surfista Horácio, mimizento, né, meu? Eu quero ler as histórias do surfista que nem eu vejo o Black Mirror, eu quero ficar posição fetal, cara, depois de ler assim, meu, choroso, meu. A gente não comentou, mas as edições, elas são bem robustas, né? Cada uma tem cerca de 40 páginas, né? Como vocês disseram, né? É preciso olhar para isso sob o contexto, né? A gente tem uma edição dessa, assim, da Biblioteca Histórica Marvel, e isso jamais nos melhores sonhos deve ter passado pela cabeça, assim, dos autores, né? Porque as edições saíam e acabou. Isso nunca mais seria reimpresso, né? Por isso que a gente tem tanta recapitulação, né? Tanta repetição, porque qualquer edição poderia ser a primeira de alguém, né? Eu acho que o Stan Lee sempre falava isso, né? Então, eu acho que você nem deve tentar ler isso em ritmo, assim, de hit list, né? Assim, maratona. Pra isso cansa. Você lê uma por dia, assim, uma por semana. Mas eu não recomendo isso, você ler na íntegra, assim, tão logo você pega nesse, um volume desse, sabe? Tanto que pra gente gravar esse podcast, a gente teve até um gap considerável, desde que a gente definiu gravar, para justamente para ler, para digerir, para descansar a leitura, a gente apreciar melhor as coisas, né? Cara, eu acho interessante, assim, que tudo nos quadrinhos é vaca sagrada, né? Ninguém pode mexer no texto do outro, não pode fazer continuação de material cujo o copyright não pertence a um autor, né? Mas sim a um conglomerado. O que eu quero dizer é que algumas coisas, eu acho que precisam, assim, ser adaptadas para novas gerações. Assim, por exemplo, vou citar o exemplo do Monteiro Lobato. Ele fazia muita adaptação de obra estrangeira. Ele reescrevia mesmo a história em cima do enredo original. Eu acho assim, sabe qual é o problema, assim, por exemplo, de você pegar um surfista prateado desse de Stanley e enxugar algumas coisas, adaptar algumas coisas à forma que o quadrinho é narrado hoje em dia para se encaixar melhor nas necessidades de um leitor atual, sabe, que é resistente a isso. Eu acho que, de certa forma, não vai apagar a obra original, mas eu acho que, de certa forma, deixaria mais acessível às pessoas, sabe, conhecer esse tipo de material, porque você vê a arte do John Buscema, é uma arte belíssima, mas algumas coisas, por exemplo, o jeito que o surfista prateado se expressa, às vezes, por exemplo, você poderia converter um balão de fala em um recordatório, por exemplo, e você, claro, você vai saber que aquilo ali não é uma adaptação, e você tem essa, se você quiser, você poderia ler a obra original. Eu acho que falta no editorial, Marvel, DC, o que for, esse tipo de pensamento, de você, às vezes, você pegar esse material e não só republicar isso na íntegra, mas às vezes você adaptar mesmo, assim. O Reginaldo falou dessa história do julgamento do Reed Richards, eu sou fã dessa história, eu sou fã. Mas eu sou fã por quê? Eu sou fã porque teve uma edição chamada Marvel Saga, saiu aqui pela Abril, que ela, essa história ela foi editada pelo próprio John Byrne. Ele são dezenas de edições e ele fez uma edição que ele mesmo editou a sua própria história para se encaixar nisso que ele chamou de julgamento de Reed Richards. Cara, eu acho fantástico essa história. Tem cortes. E daí tem cortes? Eu acho que esses materiais, eles se perdem mesmo. Se perdem porque as pessoas não lêem mais. É um pensamento, assim, eu acho que polêmico, mas assim, eu acho que eu repeti, eu falei algo parecido nisso, a gente gravou na época do Sete Jagunços, eu acho que Novos Titãs. Se você ver, eu acho que eu falei praticamente isso. Mas é isso. E quanto a uma historinha do surfista, assim, que eu recomendaria ao leitor, cara, é minha historinha do surfista favorito, eu reli esses dias, que é Surfista Prateado Requiem, que é do J. Michael Straczynski e do Ezad Ribic. O Ezad Ribic é o mesmo cara daquela historinha do Robert Hodd, do Loki, é o mesmo cara daquela historinha do Namor, As Profundezas, com Peter Milligan, que é uma graphic novel que a Panini lançou alguns anos atrás. É o mesmo cara que fez a arte de Thor com Jason Aaron. O cara é fantástico e ele faz um surfista prateado lindíssimo, lindíssimo. É muito próximo do que o Alex Ross faz em Marvels. Mas qual é o enredo desse Requiem, né? O surfista prateado, ele tá morrendo. Ele faz uma consulta com o Reed Richards, ele tá com uma espécie de câncer, sabe? O que a gente falou no começo do programa, essa película prateada, ela tá começando a se desfazer. Foi uma minissériezinha em duas edições, que saiu aqui no Brasil em 2008. Cada um custava na época R$5,90. Originalmente são 4 edições. E, cara, e essa edição é linda, cara. O Straczynski é espetacular, cara, esse texto. É muito bom. Acho que é o capítulo 2, que ele conversa com o Homem-Aranha, sabe? Ele vai deixar um presente para a humanidade. Ele não tá mimizento, assim. O Straczynski, ele escreve muito bem. É isso que eu disse ainda agora, sobre os recordatórios. Eu acho que ele rumina muito dentro de recordatórios e se ameniza um pouco isso, sabe? Da força do balão e do recordatório são coisas distintas, assim, na narrativa. Eu acho que o que você tá pensando e o que você tá falando ressoa diferente. Não sei, isso na minha cabeça, né, do leitor. Ele se reencontra com o Galactus no final, e você vai vendo que a película dele vai ficando desgastada. Tem um certo momento quando ele tá no fim da vida, o rosto dele tá assim, a metade aparecendo o rosto dele normal, a película dele tá com manchas pretas. Cara, é muito boa essa história, eu recomendo muito. Galactus, você não compreende. Não me importa o que tenha feito comigo, mas sim o que está fazendo a este mundo. Este planeta tem de morrer para que eu possa viver. Um acontecimento que ocorre há bilhões de anos. E você, Galactus, está errado há bilhões de anos também. Este planeta me lembra Zemar. E com o tempo pode também se tornar um refúgio. Mas mesmo que isso não ocorra, ainda assim sua vida é sagrada. Preciso manter esse propósito. Seu propósito o destruirá. Melhor perecer pelo que acredito do que sofrer para sempre como um traidor da vida. Então que assim seja. Senhores, esse é o fim de mais um Escapistas. Esse podcast tem periodicidade quinzenal e traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Para mais episódios e materiais de apoio dos Escapistas, acesse www.osescapistaspodcast.com.br. Se você gostou do que ouviu, assine o feed. Por favor, divulgue os Escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter, Instagram. Faz aquele comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade no ranqueamento da podosfera. Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compre seu quadrinho através dos nossos links e banner no site. Quer deixar algum recado pra gente? Comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem de texto ou áudio para osescapistas@outlook.com. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos pela ajudinha aqui, Mauro. Boa noite, pessoal, e sem chororô, hein? E Reginaldo? A mim, minha prancha. Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas.